Darkseid. Salve, salve, galera, aqui é o Bruno do Rockside.com e lá vem de novo a Fox com o filme do Wolverine. Aqui é o Duda Dyer e agora vai. Fala, galera, aqui é o Delcio e como é bom ver o retorno do velho Logan. E aí, pessoal, aqui é o Roger e eu sou o melhor no que faço. E o que eu faço é vender bonequinhos caros. Isso aí! E aqui é Bruno Parata e essa história é old but gold. Bunda de ouro, que isso, cara? Que estamos reunidos novamente aqui para falar um pouquinho da HQ, aproveitando esse trailer novo aí do filme do Wolverine, Old Man Logan. Nós vamos fazer mais ou menos o mesmo formato que nós fizemos o do Guerra Civil. Vamos falar um pouco da HQ, né? Explicar bem ela. E no final vamos fazer uns comentários aí sobre o trailer do filme, o que a gente achou, porque é um negócio bem rápido mesmo, né? E as nossas expectativas, né? Mas você já pode adiantar o barato que achou uma merda. Dois, então. Logan, what did you do? Charles, the world is not the same as it was. Mutants. They're gone now. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Where is she? Fazer sobre a introdução da. Em relação à HQ, aí, Dudinho, fala um pouquinho aí o que é mesmo, como é que é a história da HQ. Bom, é o seguinte, o Old Man Logan, que é traduzido como Velho Logan, foi publicado de 2008 a 2009. Ele pegou as edições Wolverine 66 até 72, escrita por Mark Miller e desenhado pelo... barato qual é o nome mesmo? Steve McNiven, né? Steve McNiven, é o mesmo cara que desenhou a Guerra Civil. É a mesma dobradinha do Guerra Civil, né? Que foi o Mark Miller também, não foi? Ixi, aí... Mas acho que foi assim. Então, se eu não me engano, foi isso mesmo. Rapaz, e trata o seguinte, cara. Mostra... Se você parar pra pensar, tem muito esse negócio. Desde a Cavaleiro das Trevas do Batman, sempre teve esse negócio de querer fazer a história definitiva de cada personagem principal, né? O Homem-Aranha, por exemplo, teve aquela Homem-Aranha Potestade que é bem fraquinha. Cara, mas sempre que vendem isso aí, a Cavaleiro das Trevas do Wolverine já me causa uma repulsa assim na hora, parando. O negócio então, não é bom e tá querendo pegar carona no hype dos outros, assim. Então. Cara, mostra o futuro do universo Marvel, mais precisamente pro... O Wolverine, né? Passa mais ou menos 50 anos do que seria a cronologia atual, né? Mostrando o cara já velho, aposentado, casado com dois filhos e... Parece que fez um voto. Ele já não usa a garra há anos. E praticamente não... 50 anos. 50 anos mesmo. É, 50 anos. Ele, tipo assim, praticamente um velho fazendeiro. Tipo assim, ele nega o nome de Wolverine e vai vivendo a vida dele. O cara passou por um trauma absurdo que, realmente, fica até difícil de dizer, né, cara? Só pra constar, né, cara? O Bruno, você já bota até no início, né, cara? Que spoiler tá livre, né? É, isso aí não é coisa, não é novidade, então... Então, e detalhe, né? No caso aqui no Brasil, saiu publicado nas edições mensais do Wolverine, não teve nenhum encadernado da Panini, mas saiu nessa coleção da Salvati, que ainda tá na banca. Deixa eu só puxar mais uma impressão aqui. O Roger também leu, né, Roger? Sim, li sim. O que você fala, assim, da personalidade do Wolverine? Que pelo trailer, assim, eu não li, então eu quero deixar bem claro aqui, eu vou ser o cara que vai perguntar. O que você acha da personalidade do Wolverine na HQ? Ele tá um homem quebrado, por assim dizer. Ele é uma pessoa... Ele era solitário. Hoje, em referência à história, ele tá uma pessoa com a alma quebrada. Ele não é mais a mesma pessoa, não fez um voto de paz, ele só quer viver a vida dele, não reage a agressões, chega a apanhar sem reagir, ele não é mais... Não tem mais o direito de ser chamado de Wolverine. Ele mesmo não gosta de ser chamado de Wolverine. Ele não gosta, né, de ser chamado de Wolverine. Ele tá... É, resumindo, ele tá quebrado. Ele foi totalmente quebrado. É um fazendeiro. Ele tá totalmente quebrado, cara. A alma tá quebrada, ele tá partido. Por dentro. Seria ele se partiu. É o contrário do que seria a personalidade do que a gente conhece do Wolverine, que é impulsivo, agressivo, que tá atrás de aventura, né? É, tá totalmente ao contrário do que ele é. É principalmente que ele tá casado agora, né? Porque o Wolverine, você sabe, né? O Wolverine passou o rodo em, acho que, praticamente todas as mulheres do universo Marvel. Inclusive fizeram um gráfico disso, cara. É, o Wolverine seria o Zé Maia da Marvel, então. Exatamente. A melhor explicação já foi dada, né? Porque qual é a personalidade do Wolverine? Está casado, realmente. É, castrou de veneno. Dá pra entender. Mas você para pra pensar o seguinte: você tendo fator de cura, né? Doença venérea, não tem problema nenhum, não, né? E o fator de cura dele tá ficando fraco. Tá com o fator de cura dele tá bom pra caramba ainda, mas não é mais o mesmo. E você, Barata, você já leu também essa HQ? Li, cara, mas tem tempo. Qual a impressão que você tem, assim, que te vem na memória? Ah, esse começo mesmo, dele ter virado um fazendeiro, da galera abusar dele mesmo, assim, dar tapa na cara, ele nem reagiu. Até os filhos dele ficam assim, porra, pai, babaca desse te sacaneando aí, você não faz porra nenhuma. Aí você pensa, aconteceu alguma merda, só que você não sabe, você só vai descobrir lá pro final da revista mesmo. Você fica, isso até que te leva boa parte da história, se você querer saber o que aconteceu naquele futuro lá do universo Marvel. Fica tendo pequenos flashbacks, né, até mostrar o que realmente aconteceu, né? Eu queria saber como é que o Wolverine nunca envelheceu, aí de 50, trabalhar no sol mesmo, que faz mal mesmo. Ué, o Loki no Lost ensinou a gente pra isso, né? Em 50, pô. Não, que ele casou barato também. Casamento e sol, acaba desse jeito. Esse visual dele, cara, eu achei legal que o próprio desenhista, quando ele tava fazendo os projetos, ele fez vários desenhos. A arte conceito dele não seria um Wolverine tão acabado assim, não. A arte tem até na própria revista, no encadernado, tem a arte com ele mais jovem. Mas pelo estado do Wolverine em si, pegaria melhor, entendeu? Até pra ele, assim, visualmente, né? Encaixa melhor com essa condição dele, né? Eu acho que é mais pra pessoa pegar logo de cara que é um futuro também. Uhum. Sacar logo de ver, assim. A coisa importante de falar, cara, é que antes de começar a falar da HQ, é que negócio, não tem mais heróis. Nossa. Praticamente todo mundo morto. Uhum. Sobraram 50. Não, acabou o mundo mesmo, assim, eles dividiram os Estados Unidos em áreas, não tem os... Isso mesmo, tá dividido acho que em quatro poderes, na verdade. Tem aquela área que começa, que fica fazendo o Wolverine, né, controlada pelos Hulks. Cara, é aquele negócio que a gente sempre escutou falar, né, aquele negócio de a união genética de familiares, né, a cria dessa união pode nascer, grande chance de nascer com imperfeição genética, né. O Banner, cara, ele teve filho com a mulher Hulk, né, Barata? Vocês lembram disso? Rodinha. Então, aquele negócio ficou que nem aqueles, cara, esse redneck mesmo, cara, que vão casando com o primo, vai gerando. Cara, tem um exército de Hulks, só que nenhum forte enorme. No Hulk, né? Isso é tudo, forte pra caramba. Mas nem perto do que o Hulk de verdade é. É forte pra ele, assim, pro padrão do Hulk. Ó, ficou dividido em Hulklândia... E tudo redneck, cara, com aqueles dente faltando. Na realidade, são os greennecks. Se você olhar no boné de um deles, é greenneck. Eu não peguei esse detalhe, não. Então, tem a área do Hulk, tem a área do Rei do Crime. Hulklandia, Rei do Crime. Que não é o Wilson Fisk. É o novo Rei do Crime. Tem uma área que eu não sei de quem é, que ela tá, parece é do que é Magneto, a caveira vermelha. É a do Magneto. É a área do Magneto e uma área que é terra do controle do... Isso mesmo, o rei do crime assumiu a terra do Magneto. Ele até menciona que Magneto ficou velho, ele foi e matou Magneto. E assumiu. Tem a área do destino... Cidade Osborn e o quadrante do presidente. Do Caveira Vermelha. E dividiu o território e... É esse aqui que é do Caveira Vermelha. Curiosamente, o Caveira Vermelha ficou com a área... Ficou com Washington, né? Inclusive, a base nele é na Casa Branca. Legal. Você leu também... Você também leu, Delson, essa... Eu li, cara. Li é pouco. O Duda me emprestou encadernado, entendeu? Eu li e gostei pra caramba. Eu da HQ, assim. O clima dela... É esse aí que o pessoal já falou. Ele lembra muito o visual dela. Lembra muito Mad Max, cara. É, muito isso mesmo. Ela lembra o Mad Max, assim. É, tá tipo aquele... As cidades, tudo... É porque o mundo acabou mesmo. É, assim. Tipo um holocausto, sei lá, que aconteceu. Tá tudo devastado. É, eles falam que quando os vilões se deram conta, era simples questão matemática, que tinha muito mais vilão que herói. Então foi questão de juntar, cara, numeração. O que a gente falou já da introdução, né, mais ou menos do cenário, né, que vai ser contada a história, que o personagem vai ser, o foco vai ser no Logan, né. Agora eu queria, Dudinho, que você falasse um pouquinho, desenrolar um pouco dessa história da HQ aí. Então, como eu mencionei, todo mundo já falou aqui agora, cara, ele tá praticamente um fazendeiro, cara, vivendo a vida dele, esposa, dois filhos, inclusive o filho dele chamado Scott, né, provavelmente homenagem por causa do Ciclopes, né. Homenagem ao galho que ele colocou no... É, aí a gente volta àquela, né, que o Wolverine passou o rodo em todo mundo do universo Marvel. Aí o que acontece, cara, como ele fica naquela área dos Hulks, os Hulks vão lá todo mês cobrar o aluguel deles, cobrar a segurança, né? E ele não tinha o dinheiro do aluguel no dia. Desce um cacete no Wolverine. Como o teu Roger mencionou, já, né? Um pouquinho antes, já começa toda aquela preparação. Aquele drama, eles falando como a gente vai conseguir o dinheiro. Ele pensativo, com a família, o que, que a gente não vai querendo fazer. Se desfazer das coisas das crianças. Falou pra vender o videogame das crianças, ele falou que não queria fazer isso. Ele é um pai de família preocupado. Um típico pai de família. Nada a ver com um ex-Vingador, um ex-X-Men. Nada a ver. Ele totalmente preocupado, dedicado à família. Faltando três dias, se não me engano, faltam 3 dias pra cobrança. Aí eles... Eles vêm história, fazer, né, a cobrança, é isso mesmo, eles vêm fazer a cobrança, não tem o dinheiro, desce o cacete. É muito foda nessa parte que ele fica imaginando, né, cara? Não, mas um pouquinho antes, desculpa a interrupção, não vai? O filho dele tem mais atitude que ele. O filho pega a espingarda, fica na frente da casa dele ali com a espingarda, pronto pra chegada da gangue do Hulk. E o Wolverine totalmente passou de lobo pra gatinho. Ele ficava gato pra gato de padaria. E tem um easter eggzinho também que os Hulk usam do Quarteto Fantástico. Ah, sim. Fantástico carro. Desculpa aí a introdução. Eu achei legal aí, aproveitando a carona nesse aí do Roger. Essa parte aí, no caso, tipo assim, como o Logan, ele tá preocupado com a família, até o moleque fala que ele tá com a arma ali, caso eles criarem encrenca, né? Aí o Logan, como preocupado, ele fala, ele só vai ter encrenca se eles virem essa merda dessa arma, entendeu? Se eles virem a arma, aí que vai ter encrenca, entendeu? Que é melhor o quê? O moleque ficar na surdina, deixa comigo, entendeu? Tipo assim, o Logan, deixa que eu resolvo essa parada, não se intromete, não. Preocupado até com a segurança da família dele mesmo. Em relação a essa personalidade do Logan, não sei se vocês perceberam, pelo que vocês estão falando aí, é o perfil do cara que está amadurecendo, né, cara? Que ele começa a pôr a família em primeiro lugar, entendeu? E começa a agir de uma maneira, assim, a sabedoria dele é mais importante do que as atitudes, né? Não, cara, mas aí na revista... Também, Também. Até você também descobrir isso. O que que é, dá a entender que ele tá aí com medo mesmo. Não, mas o que vocês falaram aí é o perfil de um cara que amadureceu. É o contrário do cara, vamos dizer assim, é o contrário. O cara que tá cansado, na verdade, né? É o contrário do adolescente, né? O adolescente é inconsequente e tem atitude, é muito mais egoísta, né? O cara com mais sabedoria, ele, que é o cara mais maduro, ele já não assim arrisca fazer as coisas, ele só dá passos seguros. Né? A prioridade dele é sempre a família, nunca é ele, ele está sempre em último, né? É mais ou menos o perfil do cara amadurecido mesmo, né? Vamos dizer assim. Eu acho que pode ser também por aí, mas no desenrolar da história você vê que a situação é diferente. Não, sim, mais pra frente você vê o porquê dele estar tão cauteloso assim. Sim, mas aí continua então aí do dia onde você... Então, aí aparece os cobradores da família da Hulk, né? O Wolverine ali, panos quentes, falando que vai arrumar o dinheiro, que precisa de mais alguns dias, que mês que vem paga em dobro. Cara, eles simplesmente desceram um cacete nele. Mas engraçado que antes, no quadro, antes, ele imaginando, né? Isso que o cara bota a mão na cara dele, já saca a cara e abre o Hulk de ponta a ponta. Uhum. Aí depois volta pra ele assim. Você acredita que foi isso que aconteceu. É, exatamente, você acredita que foi isso. Aí no outro, na próxima página já volta, né? O cara bota a mão na cara dele, né? E descendo o cacete, aí não fazendo nada, nem reagindo. Aí os caras falam que tantos dias depois vão voltar pra cobrar. E é bom que eles tenham dinheiro, senão vai dar merda. Como o Roger mencionou, o fator de cura dele funciona ainda, mas não na mesma velocidade. Não, não é mais o mesmo. Mas se bem que o fator de cura dele sempre dependeu do roteirista, né? Porque o Barata lembra, né, Barata? Do Nitro no Guerra Civil, né? É. Sobrou só esqueleto e... Sobrou uma célula do bicho e voltou ao normal, regenerou. E no Dia de Futuro Esquecido, ele toma um raio do Sentinela lá que fica só o esqueleto e morre. É. Depende do roteirista, exatamente. Do roteirista. Cara, logo na depois que ele... Na hora que toma um tiro na cabeça e desmaia? É, tem que ter limite, né? De qualquer jeito. Cara, aí depois, cara, ele em casa se recuperando, né, ele recebe a visita do Gavião Arqueiro, cara. Que anos que não se viam, né? Com uma proposta de trabalho pra ele. Vale mencionar que o Gavião Arqueiro tá seco. O Arqueiro tá chupadaço do Arqueiro Verde do Cavaleiro das Trevas. É, só que em vez de estar com apenas um braço, ele tá cego, né? Cara, a proposta é o seguinte: chupadão. É, aquele negócio, a proposta foi: ele ofereceu o Logan $500 pra atravessar o país com ele pra fazer uma entrega. Ele não menciona o que é. É um dinheiro muito alto. É dinheiro pra caralho. Grana pra caramba. Meses de aluguel, até a esposa dele fala. Uhum. Mas ele não menciona pra quem ia entregar e qual era a carga. Ele só precisava de alguém pra ler o GPS, né? Porque, porra, o cara, mesmo cego, ele consegue dirigir ainda, né? O bug do aranha, né? Caraca! É. Bug aranha, cara. Ressuscitaram isso, cara. Essa coisa ridícula do bug aranha. O pior então, é que cara... ficou maneiro, cara. Ficou muito... Nessa história, ficou muito legal o bug aranha. Cara, e aquele negócio, por incrível, né, cara? Que pareça, a porcaria ficou legal. E ele sem opção, né, cara? Aceita o trabalho de qualquer jeito, mas ele deixa bem claro, cara. Ele vai apenas como navegador. Em briga não vai reagir, não vai fazer nada. Só como navegador. Eles têm que cruzar todo o território americano. Não é mais território americano. De norte a sul, vamos dizer assim. É. Não, no caso de leste a oeste, leste mas oeste, precisa, né? Ele sai lá do canto do leste, que seria passar do Hulk, por todos os territórios. Território do Rei do Crime, do Destino, até chegar ao território do Caveira Vermelha, lá que seria feita a entrega. Uhum. Nova Babilônia, se não me engano. Isso, o local que eles têm que chegar. Isso. Eu achei legal, né, na arte, eu fico assim, eu apreciei bastante a arte dessa revista. Esse cara é bom demais. Desenho do McNeve é foda, cara. Não, e umas referências, assim, que tem um quadro que ele tá mostrando eles, assim, chegando no norte da Califórnia, né? Tá um quadro com vários carros, aí você percebe, assim, um fusquinha. É o Herbie. O Herbie! Tem um Herbie, assim, no quadro, assim, entendeu? Eu achei muito legal essas referências que o cara põe, assim. Então, mas aí... óbvio que negócio, né? Com toda viagem, né? Problemas acontecem. Nunca é de ponto A. Nunca é direto de ponto A a ponto B, né? Verdade. Não pode ser, né? Senão não tem graça. Então, o Delcio que tá com a HQ na mão aí, se eu pular eu esqueci uma parte, menciona aí, né? Que a primeira parada seria no território do Rei do Crime, né? Ih, deixa eu... Faz o seguinte, então, vai... Não seria no Rei do Crime. É, seria o local da a queda do martelo, né? Isso. A queda do martelo. Aí, não seria parada também. Eles passariam por lá, mas... antes de chegar, eles passaram por uma cidade que estava fundada. Ah, sim. Eles foram averiguar o que tinha acontecido. O Clint falou pro Logan que eram os topeiras. É aquelas criaturas do... Topeiroides. Acho que era. Topeiroides. Que eles falam que cidade. É meio que o mecanismo de defesa do planeta, né? Isso mesmo. Aí eles já começaram a investigar ali, o Bug-Aranha cai no buraco. Cara, o Bug-Aranha, puta que pariu, cara. Cai entre nós, o que que o bicho não faz, cara? Faz de tudo, cara. Não, o legal é que o primeiro encontro que eles têm nessa cidade aí, além deles verem esses topeiros, eles dão de cara com a gangue de motoqueiros fantasmas. Caraca, essa foi muito legal também. Ih, cara, gostei dessa daí. É legal, cara, esses motoqueiros fantasmas, é o que eu te falei, é cuspido assim, raspar no tacho do Mad Max. E colocaram ali, porque os caras lembram muito aqueles personagens. Achei do Mad Max. Um monte de motoqueiro fantasma lá, moto pegando fogo, um monte de arma. O que que o Wolverine faz? Nada. Apanha e fica quieto. Absolutamente nada. Quem, se não é o Clint ali nessa hora, eles tinham morrido. Pô, o Clint, só pelo som, ele sabe onde está todo mundo e vai acertando, cara. Ele cego é mais foda que o Legolas. Pra vocês terem ideia do nível do negócio. E o interessante é que na HQ, o Clint é surdo. Né, ele é cego. Aqui ele é cego. Não, nessa aqui ele é cego. Uhum. Mas na história canônica, na linha. No universo tempo, né, da real, mãe. Ele é cego. Ele explode uma flecha perto do ouvido pra... Esqueci o nome do inimigo dele, pra ele não ser controlado. Aí aqui já é o contrário. Ele escuta muito bem, mas perdeu a visão. Entendi. É vale mencionar também que essa é história fora de cronologia, né? Que eles fazem muito, né? É, um universo alternativo. E a história é parte dessa aí. Mas continua então aí o Delcio, tava... Não, aí aproveitando essa parte que estão falando dele atirando, cego, acho legal ele falando que pra manter os caras, enquanto os caras estão fazendo barulho, ele tá rebocando os caras. Ele fala assim, ó, deixa os escrotos aí fazendo barulho, enquanto isso eu elimino eles, entendeu? E nesse meio tempo, o Wolverine começa a ter uns flashbacks, entendeu? Enquanto tá rolando esse massacre aí, ele começa... Aparece ele caminhando todo ferrado em direção à linha do trem, né? Não, não foi. Ele sendo enforcado com o Omega Red, a galera... Sim. Aí a gente pergunta, o que aconteceu com você, camarada? Ele, pô, literalmente me arrebentaram. Ele fala assim, arrebentaram, xará. Acontece de novo aquela situação que aconteceu com a gangue do Hulk. Ele apanha, não reage. Eu acho que os motoqueiros lá querendo briga. O Wolverine caído no chão, apanhando de novo, cara. Eles falando, levanta, reage, a gente quer uma briga e nada. Aí quando vê só, vem flecha voando do cliente lá, salvando a pele deles. E senão, tava todo mundo morto. E o Clint aí tá usando uma espada também, que eu achei maneiro pra caramba. E o Barat... Aí depois disso que vem flashback. Essa espada é uma espada comum ou ela tem alguma coisa também que eu não tô lembrando aqui? Eu acho que é comum. Não é de um personagem, nada, não. Né? Olha, se eu é acho alguma que não referência... Menciona. Ah, não, também é porque essa parte eu não lembro, cara. Não deu tempo de eu reler essa parada... Ficou lá empada, eu tenho, mas não. Mas realmente, ele acho que eles não fazem nenhuma menção a ser uma espada diferente nem nada, não. A origem da espada, né? Nem uma katana normal. Ah, é importante dizer que é uma katana, que é uma espada de... Tem respeito uma espada japonesa. Eu não... Essa parte da espada nessa luta aí me falhou. Eu vi ele com arco, entendeu? Não, arco, mas eu acho que ele pega essa katana depois. Ah, tá, porque nessa primeiro combate aí, ele não tá com espada, não. Então, acho que ele pega de alguém. Acho que essa katana tem uma... Acho que é mais história. À frente, né? Mas aí eles conseguem superar a gangue lá? Passam por essa gangue. O Clint detona todo mundo. Sozinho. O Wolverine não faz porra nenhuma. Não faz nada. Aí você vai ficando bolado. Assim, caralho, o que aconteceu? É que ele fala que ele jurou nunca mais botar a garra pra fora. E o Clint já tá se arrependendo de ter levado o Wolverine com ele. Quer dizer, ele não acreditou, né, cara? Ele menciona, ele falou, cara, você falou, mas eu não levei a sério, não. Eu não achava que era nesse nível. É, não, o pior é que ele. Pior é que ele vai cutucando ele, né? Chamando ele de Wolverine. Aí ele fala que não quer ser chamado de Wolverine, que é Logan. E o Clint, você tá vendo que a cara do Clint, ele tá de zoeira mesmo. Parece que tá fazendo pra provocar o Logan mesmo, né? Como sempre, né? O cliente bonachão do caramba. É. Aí então, rapaz, depois da Gangues Motoqueiros, que é a queda do martelo? É, eles chegam nessa cidade em Nevada, que é lá chamado Queda do Martelo. Decorou isso tudo? É, o Deus tá com a HQ na mão, eu né? Eu tô com a HQ na mão, meu irmão. Ah, tá. Mas o Deus leu agora também. Eu li agora, eu só tô com ela na mão mesmo, só pra poder ilustrar mesmo aqui. Não, a gente precisa do roteiro, cara. É, pra ter a referência então, certinha. Eu tô com isso aqui mesmo, é pra isso mesmo, pra poder deixar vocês falando e eu vou só... Uhum. Se a memória falhar alguma coisa, né? É, então, tá, cara, é um lugar que foi até começar a passar até como... ponto turístico, cara. O pessoal fica vendendo camisas de heróis, souvenirs, então, tipo de coisa. Mas explica o que é. Preciso falar. Então, isso, é o local onde o Thor caiu. Uhum. Onde o Thor morreu. O martelo tá ali e como ninguém é digno, né? Ninguém consegue tirar o... Faz uma peregrinação, né? Pra... É... O pessoal vai ali pra rezar, cara. Pra volta dos heróis. Isso aí. Eles pedem, ora suplicam pela volta dos heróis, né? Aí o Wolverine fala, isso aí nunca vai acontecer e tal... Mas tem até por que que no... figures espalhados por ali. Tem loja de souvenir, escudo. Eu acho que eu moraria por aí, em algum lugar desse por aí. Tem até McDonald's aqui por aqui, pelo que eu tô vendo aqui. Sério? Tem uma plaquinha lá McDonald's aqui no que tá bom. Eles estão entrando no vilarejo, assim, aí tem umas plaquinhas, né? E daí subindo. E esse local aqui, pelo que vê, é onde seria Las Vegas, né? A localidade ali é Las Vegas. Aí eles já estão no território do Rei do Crime, né? Não. Eles vão estar nessa área aí, sim. Eles vão ver uma filha do Peter. Aí quem? Eles estão passando tranquilamente. Eles estão abordados por uma unidade pelo Ultron 8. Número 8. Isso aí. Aí chega lá, e vocês receberam um recado? Eu esqueci o nome dela, da filha do Peter. Ah, tá, da... Provavelmente não filha com a Mary Jane, porque que broaca, hein? Puta que pariu. Mas é filha, eu acho que é neta. Não, filha. É filha mesmo, a neta é gostosa. É filha. A neta aranha. A neta aranha. Então, e a filha do Peter já foi uma das esposas do Clint. Foi a terceira. Terceira esposa. É a terceira ex-esposa. Então, cara, aí a neta do Peter, né, cara, querendo derrubar o Rei do Crime, juntou uma galera, mas acabou sendo presa. Tá como refém lá e vão ser mortos. É Ashley, que é o nome da filha deles. A neta do Clint aí. É o Clint, filha, né? Filha do Clint, né? Pedindo e implorando pro Clint, né? Pra ele ir lá salvar a filha dele, né, cara? O Peter? Não, no caso o Homem-Aranha também não tem. Ah, o Homem-Aranha morreu também. Só a filha e a neta. O Homem-Aranha também já... Morreu já. Ah, não, é porque você falou que tava implorando. Quem tava implorando então pra... É a filha do Peter. A terceira ex-esposa do Gavião Arqueiro. Beleza. Aí, mais uma vez, Clint tem que convencer o Wolverine, não, o Logan. Dobra o salário. dobra pra $1,000. Nossa, um dinheirão. Ele fala que não vai de jeito nenhum, né? Ele fala, não vou na hora que merda, eu dobro o pagamento, ele tô dentro, mas não vou bater ninguém, não vou machucar ninguém, não vou fazer nada. Só vou ficar lá olhando. E o legal é disso que ele acha que é só um simples sequestro, né? Que ele, a menina foi sequestrada e tal, que a menina é santinha. Uma dose ela em perigo. Vai achando. Aí eles partem. Aí eles partem pra Las Vegas, 13 horas de viagem. Ei, Dudinho, um negócio maneiro nessa cena aí é que o Ultron dá um chaveirinho pro Logan. É o chaveirinho de quem? Dos X-Men. Sim, dos X-Men, pra ele lembrar, pra dar sorte. Pra dar sorte, pra proteger eles e tal. Aí fala aí, pra dar sorte. Eu achei legal isso também. Essa HQ é cheia de referência, né? Aí nesse ele tem outro flashback, aí que ele tem o flashback da linha do trem, que ele tá na linha do trem, lá, querendo se suicidar e tal, ele quer dar cabo dele, e nem embolado. Ele fala, mas eu me joguei na linha, do trem, de tão quebrado que eu tava. Mas ele fala que ele sabia que não ia morrer, ele só queria que doesse. É, só queria sentir dor. Cara, é o trem passou por cima dele, cara. É sinistro. Arrebentou com ele. Sem contar que deve ter descarrilhado o trem, mano, matou gente pra caralho, né? É, ele mesmo tá bem hoje. Ele mesmo tá vivo aí. Isso que legal, ninguém menciona, né? E legal é que o Clint... O motorista falou que não ia morrer ninguém, não. I hurt myself today to see if I still feel. O Clint, apesar de ele achar, né, que o sonho da filha dele, né, ele tava achando era que ela seguir os passos do avô. Do Homem-Aranha, isso aí. Ele até, eu tô me sentindo até orgulhoso por causa disso e tal. Então, aí. Ele chegou maluco da igreja. Encontra um cara pendurado no... Na cruz. Na cruz, no topo da igreja. Qual desses toperóides que tá afundando tudo? Aí nessa não, aí que fica maneiro. Quando eles chegam lá, que o negócio fica maneiro mesmo, cara. É. Eles encontram o Demolidor e o Justiceiro assim que chegam. Isso. E foram presos junto com ela. É. Os dois estão acorrentados. Vale mencionar máscara, que são dois caras usando, que seriam usando o uniforme do Justiceiro e do Demolidor, né? É, e parece que os originais, cara... né? Aparentemente sem relação com os originais. Não é, porque tinha morrido há muito tempo, né? Não, Diego, não fala se tem parentesco ou alguma coisa assim. Simplesmente... O Demolidor tem alguma coisa no olho, na máscara, na altura dos olhos? Tem tipo um olho vermelho. É, assim. Parece que lembra. Parece que fez alguma coisa pra ficar tipo um radar, alguma coisa pra poder enxergar no escuro, pra ficar igual o Barata... Demolidor. Barata, isso aí até o Barata talvez lembre. Você lembra, Barata, aquela da história? A Marvel fazia muito aquele negócio. E se tal evento? E se eu tivesse matado o Demolidor, você lembra? Porque até o final da história, o Aranha morre também. Qual era o nome do filho do Rei do Crime? Era Rosa. Rosa Vermelha. Rosa Vermelha. Ele é que acaba virando o Demolidor no final da revista, você lembra? Isso eu não lembro, não. Eu tenho essa revista, mas não lembro. Então, ele vira o Demolidor, inclusive ele usa alguma coisa na máscara que tira a visão e funciona como radar também. Não. Talvez, possivelmente, até uma referência a isso. Mas não explica, né, na HQ. Não, não explica. Não, até porque eles só aparecem e morrem devorados por dinossauros. Uma jaula que eles estão... Que maneiro! Tipo um ringue, assim, né? É um dinossauro que eles trouxeram, Bruno. É tipo como fosse um coliseu, na verdade, né? Então, aquela terra selvagem dos X-Men, né, que tem os dinossauros, foram trazidos de lá, né? Legal. Aí o líder desse território, na verdade, eles falam que é o Rei do Crime, mas não tem nenhuma relação com o Wilson Fisk, que é um cara que simplesmente matou Magneto e assumiu o poder. Isso é. Agora, como é que ele matou Magneto? E aparentemente é uma pessoa normal, né, cara? Ao menos você não vê nenhum superpoder ou nada dele, né? Não tem mesmo. Ele fala que o Magneto que ele faleceu, aconteceu com o Magneto, que envelheceu, ficou velho, né? Ficou velho, né? Aí ele conseguiu dar cabo do Magneto. Eu Pode falar, vai. Não, pode falar. Tô falando, nessa cena aqui, que tá lá o Justiceiro e o Demolidor acorrentados naquele poste, é que acontece a primeira viagem pra mim da HQ, assim, cara. Como que eles morrem, né? Como que ele mata o Justiceiro e o Demolidor? Vem dois dinossauros, velho, e devora os caras no estádio, eles estão no estádio de futebol, e isso tá sendo como se fosse o Coliseu, assim. Eles estão lá pra ser devorado pelos leões, no caso, mas na realidade são dinossauros. E a plateia vibrando, né? Filmando. Eles sendo devorados lá por. Parece que é dois raptores, parece que devoram. É, dois velociraptors, isso mesmo. E a próxima seria a neta do Peter, né? É, ela é a. É que seria a líder, né? Dessa revolução. Galera aí. E aí, conta. Aí os dois vão invadir o prédio. Detalhe, o Bug-Aranha ainda 300 por hora na fachada do prédio, de um prédio pro outro. 320. Cara, o 320 por hora. Cara, o Bug-Aranha só faltava virar um Transformer, cara. Só falta virar um robô, porque puta que pariu. Esse Bug-Aranha aí, pra quem não se ligou ainda, era uma idiotice que tinha na revista do Homem-Aranha milênios atrás. Foi abolido com o Homem-Aranha dirigir um carro. Ué, mas, bruto, cara, assim. Mas é que nem aqueles bonequinhos da Gulliver que vinha o Homem-Aranha numa moto, né? Era um carro com uniforme desenhado com uniforme do Homem-Aranha. Assim, era muito escroto. Nesse Ultimate Spider-Man da animação aí. Ele tem uma moto. Tem a moto-aranha. A moto que lança teia. Ele fica bolado que o. Todo feliz que o Nick Fury dá uma moto-aranha pra ele no desenho. Não, mas ele queria o jato. O jetpack. Mochila jato. É, o jetpack é o sonho dele. Caralho, cara, esse episódio eu ri muito, cara, do Dr. Destino. O Barata tá zoando o Bug-Aranha, eu queria até saber a opinião dele do Batmóvel agora. O Batmóvel é foda, não, cara. Não é tão macacado, você tem noção que é o Bug-Aranha. Bug-Aranha é um bug verde, vermelho e azul. Na revista do Homem-Aranha ele não era um bug, não, ele era tipo uma Kombi mesmo, assim, era muito. Caralho, cara. Anos 60 provavelmente, né? Com aquelas teias de aranha vermelha, assim, desenhada. Cara, você imagina o que é uma Kombi, cara? Essa Kombi que fazia lotação praticamente de Pado e tal. Cara, lembra, Deus, que a gente ia alugar fita no Jamil no fim de semana? Você imagina a Kombi daquela pintada igual o uniforme do Homem-Aranha. E pior que nego, até hoje, nas revistas do Homem-Aranha, fala que ele nunca tirou carta. Que nem sabe dirigir. Até porque ele tava na escola nessa época, né, cara? É que os Vingadores zoam ele, assim, então, naquele, quando ele entrou pros Vingadores, eles mandam ele pilotar o jato, ele fala, pô, não sei nem dirigir carro, vou pilotar essa. Aí a mulher ainda fala com ele assim, porra, você nunca tirou carteira? Não, desde meus 15 anos eu tenho teia pra. Me locomover. Mas ele já teve um Bug-Aranha mesmo. Ele, então, isso que eu tô falando. Não, era outra época, mesmo. Né, cara? O Bug eu não lembro. Era outra Inclusive, época, nessa né? Old Man aí, é chamado de Bug-Aranha mesmo, né? Bug-Aranha mesmo. Não, Bug-Aranha. Na e revista é Abril era Aranha Móvel, esse que eu tô falando aí. Não, esse é o Bug-Aranha. Deve ser a tradução mais correta. Deve ser a tradução mais correta. Não é uma Kombi, não. É um Bug mesmo. E anda na parede, cara. Olha que idiotice. Que aí fala, é porque é do Peter Parker, cara. É o bug do velho Parker. Por que ele não inventou, então, um carro que anda na parede e ficou rico? Aí a gente volta naquela história, por que não vendeu a fórmula do fluido de teia? Por que você não usou o sangue do Wolverine pra fazer anticorpos, fazer a vacina pra uma porrada de. Porque não serve pra nada, teia do Homem-Aranha. Desfaz uma hora, você ia colar o quê com aquilo? Sai voando pela cidade. Se bem que ele nunca tentou aprimorar a fórmula, né? Vamos dizer isso também, né? Não, mas agora ele aprimorou. Ele aprimorou. Ele tá milionário agora. Cheio da grana. Parei há muito tempo, não sei. Desde a Guerra Civil que eu não. A gente parou na Ashley. Isso. É nessa cena aqui que saca a espada ninja lá do. A agora que eu tô vendo, a gente saca a espada ninja. Pois é, eles pegam essa espada de alguém. Não, ele pula do bug com essa espada mesmo. É? Ele arrebenta e já sai com ela na mão já. De onde que ele tirou essa espada, eu não sei. Ah, meu irmão, aí você... Eles tava vão no bug a 300 e tanto por hora. Invade o prédio aonde tá presa a filha dele. Pulam de um prédio pro outro. Um bug na... Deitado. Sai atropelando todos os guardas. E o cliente já sai com a espada na mão, fatiando todo mundo igual presunto. E maneiro, cara, que a filha dele, lado. Já conhecendo ele, fala assim... O quadro de energia pra liberar ela da cela, né? Tá, fala a localização certa. Centímetros. Ele já puxa e manda. E vai e solta ela. Nisso que solta ela, né, cara? Eu não sei se eu tô pulando alguma coisa. O rei do crime, a galera já chega ali, né? Uhum. Ela, cara, se aproveitando disso, já vai e mata o cara. Você viu como que ela matou o cara? Ela com certeza tem super força. E pra matar o cara desse jeito, ela pegou uma espingarda calibre 12. Pelo cano e usou como se fosse um machado. Decapitou, arrebentou o pescoço dele. Foi sangue pra tudo que é lado. Aí é aquele negócio: você matou o déspota, tá todo mundo livre? Nada. É, só que não. Seria isso. A mulher simplesmente assume o poder, né? Quem manda nessa porra agora sou, inclusive, tenta matar o pai. Mete porrada no pai dela ainda. O pai e o lobinho. O lobinho. Foi rebaixado o lobinho no crepúsculo, o Wolverine, isso aí. Cara, não é pra tanto, né? Não, tá por aí. Tá por aí, sem brincadeira. Aí eles viram refém dela? Não, o Wolverine pega o Bugue-Aranha e regaça o prédio lá e salva o Clint quando a menina tá pronta pra explodir a cabeça. Isso. Ela tá pronta pra explodir a cabeça dele com o cano lá, com um cabo da 12 lá também. Não, beleza, eles estão fugindo de um exército, um monte de gente montada em dinossauro. Não, pula de um prédio. Cadillacs, dinossauros. Exatamente. Meio por aí. Só que depois que eles conseguem fugir dessa multidão, que vem uma viagem mais viajada ainda. Um Tiranossauro Rex, é possuído pelo simbionte alienígena do Venom. Nossa, cara. Um Tirano Venossauro Rex. Correndo Venom. Atrás dele. Cara, esse foi o nome mais maneiro que eu escutei até hoje, cara. Não, é legal que nessa fuga aí eles vão passando por alguns pontos, aí você vê lá uma região lá que tá tipo um esqueleto do Loki caído. Gigante chão, ainda. Gigante. Do edifício Baxter. Isso aí, gigantão. Ele tem uma parte que vê o Homem-Formiga também, né, cara? O esqueleto, a queda do Pym. Quando eles vão chegar na queda do Pym. Aí eles passam pelo Monte Rushmore, que agora tem a cara do Caveira. Muito louco. Foi depois disso aí. Aí eles param antes dessa parada. Isso aí, nessa parte dos toperóides aí que eles caem, né? Eles caem no buraco lá, o Clint fica preso dentro do bug, o Wolverine do lado de fora, os toperóides comendo todo mundo, se banqueteando. O Logan acorda apavorado, chamando pelo Clint, vê o Clint lá no bug. E... ele pega... qual o nome daquele negócio que você quebra? Ele usa muito em caverna, que você quebra... Tipo um flare, né? Porque o não é flare. É o sinalizador, né? Eles usam luz química. É isso aí, isso. Que bate um bastãozinho e ele... Assim. É, luz química. Eles quebram... porque a luz, qualquer luz cega o toperoide. Eles conseguem desvirar o bug e sai correndo com ele totalmente na vertical. É que o Bugue-Aranha é que nem o Arthog do Halo. Você chega perto, você aperta um botãozinho nele e simplesmente descapota. Eles conseguem escapar do buraco. Aí já corta pra forta. Pra um lugar tipo. Eles param. Caraca, tava esquecendo dessa. Aí que o Wolverine deixou de ser o lobinho do crepúsculo um pouquinho. É. Fala aí, Duda. Fala aí, Duda. É que negócio, você vê que ele humor. Aí ele, o Cleber Bambam fala, ele, o monstro tá querendo sair da jaula. O cara zoando, você da jaula. Sai da jaula, monstro. Ele, o cara falando merda com ele lá, besteira, cara, o bicho já tá tão no limite, cara. Ele pula em cima do cara. Chama se ele não de... segura ele, mata. Chama ele de boiola. É, mas peraí, eu perdi, deu um travamento aqui na tela. Ele. Quem que tá provocando. Tão provocando o Wolverine? Eles pararam num botequim de estrada assim mesmo, né? É um caipira qualquer, fica provocando ele. O Wolverine, falando, né? O Wolverine. É. O Clint e o Lobinho do Crepúsculo estão conversando. Isso aí. E o Clint vai e abraça o Lobinho. Nessa hora, um caipira chama os dois de boiola. É, de boiola. Ele fala, quanta boiolagem, né? É um negócio assim. Aí o Lobinho do Crepúsculo se transforma em Wolverine, pula pra cima dele e com a mão debaixo do queixo, na posição de soltar as garras. Sim. Aí o Clint vem, calma, calma, calma, Lobinho. É, ele dá um berro mesmo, ele nem fala, ele fala assim, dá um grito mesmo, Logan. Aí o Logan tipo, desperta, né? No mato, cara. Aí ele, o instinto animal dele já tava querendo sair. Ah, Delson, aí sempre que tiver uma parte de flashback, cara, você para a gente e menciona, que é o mais importante. Cara, então, vou pegar a revista também. Nessa parte que eles estão conversando no bar, né? O que acontece? Eles estão ali falando, o Logan fala que só tá por aquela ali, por essa parada por causa do dinheiro mesmo, do aluguel, que não vai entrar mais nessas furadas, igual ele entrou lá pra salvar a filha do Clint, aí rola um flashback aí de novo. O Logan todo arrebentado, todo ensanguentado, e tá no chão lá caído. É Lady Lethal, Omega Red. Cara, ele começa a ficar vendo esses vilões no chão, assim, tudo ensanguentado, e ele todo rasgado e ensanguentado também. Aí eles saem desse bar, né? Aí o cliente pergunta pra ele o que que tá acontecendo. Aí que eles sentam mesmo pro Logan explicar pra ele o que que aconteceu. Aí que vai ser tirar todo o mistério aí por trás dessa trauma do Wolverine aí, de não querer mais usar as garras, entendeu? Aí agora rola um mega flashback mesmo nessa conversa deles aí. Eles estão lá na mansão Xavier, né? Estão sendo invadidos. Aí tá ele com a Jubileu e mensagem de perigo na tela do computador, entendeu? Aí os Vingadores, vilões... Shield, Quarteto Fantástico, Wakanda... Todo mundo pedindo socorro. Todo mundo pedindo socorro. E de repente explode tudo. A parede da sala explode e aparece uma galera. Cara, é Lady Lethal. De cara já aparece a Jubileu morta com um pedaço de madeira estaca na cabeça. Parece o. É o Silver Samurai. É. Que aparece? Samurai. Cara, parece praticamente metade dos vilões da Marvel ali. Mercenário, Lady Lethal, Omega Red, Octopus, Garra Sônica. Tem aquele que tem uma foice na mão que eu nunca lembro o nome. Ele aparecia bastante no desenho dos Vingadores. Ah, o Ceifador. Ceifador. Cara, o Wolverine desesperado, cara. O Wolverine sai rasgando todo mundo, cara. Homem Absorvente, Blob. Escorpião, aí que eles Duende falam. Verde, Sinestro. Aí que entra o Lobo. Não, Sinestro ele descia, pô. Sinestro ele descia. Ô, Etaniel Vassex. É o que o barato... Não, Sinistro, pô. Sinistro, isso. Sinistro. Eu tenho que como sutar, ia rolar tipo. Essa sanguinolência toda aí, eles levaram um homem absorvente. Caralho, cara. Tinha que ter piada de homem absorvente. Aí é nessa hora aí que eles contam qual foi o esquema dos vilões aí, né? Que eles se organizam. Mas aí você menciona, né, cara? O Wolverine sai rasgando o vilão pra cima, baixo, a torta e direita. E perguntando, cadê os X-Men? Que não tinha ninguém. Todo mundo. Não, e pior que ele tá ali, ele tá vendo, literalmente, porque eles estão partindo pra cima dos alunos da escola, né? Os vilões estão atacando e o Wolverine sai rasgando a galera toda. E cara, o Wolverine chamando os X-Men. Isso. Cara, chamando por eles. Colossos, ninguém aparece. Cara, aí quando ele mata o último, Quando ele mata o último, que é o mercenário só vira e ele fala: Logan, por que você fez isso? Cara, simplesmente muda, cara, a imagem. Ele olha. Ele matou todo mundo da escola Xavier. E tá com a Jubileu toda ensanguentada nos braços. Que ele matou. Essa, Bruna. Ele tava vendo que eram os vilões, mas na verdade eram os alunos só da escola. Só tinha um vilão. Era os X-Men. Era o Mistério. É, só tinha um vilão. Ele matou todos os X-Men. Mas ele matou todos os X-Men. Ele teve um surto ou foi manipulado? Não, foi manipulado. Foi esse Mistério, Mistério aí. Foi o Mistério. Só chegou lá o Mistério. E logo é um cabeça de aquário. Isso aí. Sei, ele alterou a visão e o olfato. Alterou todo o sentido do Ele logo. É um vilão do Homem-Aranha que ele solta um gás e a pessoa começa a alucinar. É tipo o espantalho do Batman, só que sem ser tão sinistro. Assim, uma, ele causa ilusão porque encheram o gás dele. Assim. Aí ele conseguiu fazer o Wolverine ter ilusão de que estava brigando com os vilões, mas na verdade ele estava vendo os vilões. Na verdade, ele tava matando os X-Men. Achando ele matou que tava matando os vilões. Praticamente todos os X-Men. Praticamente não, matou todos. Matou não sobrou nenhum, mundo. Não. É, todos os X-Men. Na verdade, sobrou a Rainha Branca, né? Não, mas ela não era. A época não era X-Men. É difícil dizer. Essa questão de ser fora de cronologia é até difícil dizer, né? Que praticamente não tem mutante mais também. Cara, quando ele cai na real pra isso, cara, a cena é muito sinistra, cara. Bruno, é muita víscera que aparece, cara. É muito sangue. É muito... Tá todo mundo, tá Tempestade, Gambit, até tá ali a cabeça do Homem de Gelo ali, do Bob. Noturno, tá o Fera Não, o Fera, é o mais feio ali, né? Tá empalado, cara, lá no alto. É, sinistro. Aí ele, ó, o Wolverine olha pro lado, tá o Mistério, assim, com o bonezinho virado de lado. Aí vaza. Pegadinha do filme. Tomar banho, gente. Não, essa aí foi fera, cara. Cara, que negócio. Aí quando ele caiu na real, cara. Aí ele ficou. Ficou sem ter chão, assim, ficou boladão. Aí é que mostra ele. Mostra o Wolverine ele contando, terminando de contar. Ele indo pra linha do trem tentando se matar, né? Ele indo acabado, arrasado pra linha do trem. Colocou a cabeça no trilho do trem e o trem passou por cima do pescoço dele com tudo, faísca voando pra tudo que é lado. É, e como o Adamantium é indestrutível, provavelmente o trem descarrilhou, né, e todo mundo que tava ali dentro tinha morrido, né? Matou. Não, ele fala que ali todo mundo. O Wolverine morreu e ele nasceu de novo, né? Aí daí pra frente ele prometeu nunca mais botar a garra pra fora. Não, você aí tem que ver a cara fora, a cena, né? Ele desolado, chorando mesmo, cara. A cena que você nunca imaginava ver o Wolverine chorar mesmo, assim, tremer o queixo, como diz o outro. Cara, não, o Wolverine cara, sai do incêndio, cara. Ele acende um charuto no fogo, pegando fogo nele. Nas chamas dele mesmo. Então, isso não, mesmo, cara. Não nessa aí história. Aí ele já começa deixando o seu gatinho. Não nessa história. E legal você ver como que fica assim, perplexo, né? O Gavião conversando com ele, falando com ele, né? Ouvindo as paradas, né? Sem acreditar, né? Sem acreditar no que aconteceu, assim. Ele fica, né? Uhum. Aí ele fala mesmo, ó, eu só tô nessa mesmo por causa da grana mesmo. Né? E falou que não quer mais falar, não quer falar mais desse assunto, né? De usar as garras e tal. Ele resolveu, ele tá 50 anos sem botar as garras de fora, realmente. Né? Ele fala que é fazendeiro, né? Que não faz mais nada disso. E a única coisa que ele vai fazer com as mãos dele é cuidar da terra. Exatamente. Aí ele chega num ponto, depois desse drama todo, ele chega num ponto que é até engraçado, cara. O moleque formiga. É, no pedágio, né? Aí, seu moço, 80 centavos aí pra passar por aqui. Bruno, é um molequinho, Bruno, uma criança. Você devia ter uns 10 anos com aquele capacete do Homem-Formiga. Não é nem se dá pra dizer, não sei se é uma criança ou seria um anão, porque pela cara dele não parece. Não, é criança. É criança. Isso. Aí o cliente simplesmente paga o pedágio e eles passam. Aí ele aí fala, foram os 80 centavos mais bem gastos da sua vida. Aí dá um close por baixo da ponte, monte de esqueleto, cara. Um moleque fala que tá com 1 milhão de amiguinhas. Caraca. Dá mole pra ver. É, imagina que amiguinhos deveria ser essa porcaria. Chará. Esse era sinistrinho, hein? Mas ele não fala que personagem é esse, né? Não, é o Homem-Formiga, com o capacete do Homem-Formiga, controlando as formigas. Ah, tá. Com o capacete do Hank. Do Hank. Ah, sim, entendi. Era outra pessoa que se apropriou, né? É aquele negócio que o pessoal fala, cara. Onde o pessoal vê crise, você tem que ver oportunidade, né? É. Agora que entra o Venom Aranha, o Venossauro aí, ó. Venossauro Rex agora aí. Venossauro. Tirando o Venossauro Rex. É. Essa parte é muito viagem, cara. Um simbionte do Venom no... Eles serão perseguidos, Bruno, por um tiranossauro, né, cara? E o tiranossauro é com o simbionte do Venom. É, o Deus falou, foi. Então, sai, persegue eles, né? Só que nessa parada, cara, é nesse próximo lugar que eles vão parar, quem salva, aparece e salva eles, né? É o Raio Negro. É o rei dos inumanos. Que foi enviado. Os Solimões pela... não aparece, não. Oi? Os Solimões não aparece, não. Solimões, viu? Ah, meu Deus, tá tão engraçadinho esse barato. Solimões. Solimões. É um outro do mano, né? Eu tenho o Raio Negro e o Solimões. Ai, ai, ai. Essa daí foi longe, hein, rapaz. Quando o barato fica quieto, cara, a mente dele, sabe? Fica catando as coisas. I hurt myself today. To see if I still feel. Essa parte aí, cara, é praticamente. É tipo como se fosse uma resistência, né, cara? Quem comanda ali é a Rainha Branca, é a Emma Frost. O curioso, cara, é que todo mundo olha pra ela e vê ela como ela era antigamente. Gostosa, né? Então, a mulher não envelheceu nada. Aí ela fala que ela faz os outros verem ela como ela quer ser vista. Ninguém vê ela velha. Ela usa o poder, né? E o sussurro do Raio Negro? É que negócio, você lembra que as duas fraquezas do simionte era fogo e onda sonora, né? E som. O Raio Negro só sussurra. E o Raio Negro, quem conhece o personagem, né, cara? Além da força física absurda, ele sai no braço com o Hulk, né? Ele não pode abrir a boca, que qualquer som emitido por ele, cara, é uma força absurda. É, se ele sussurrar, ele destrói uma montanha. É nesse nível. Assim. É nesse nível. É, ele detona. Deu um sussurro aqui, detonou o simbiontossauro aqui, já era. O simbionte do Venom que é fraco a... A som. A som. Mas matou o Dino também. É, levou junto, né? É. Aí, cara, nessa parada aí, né, cara, a Emma Frost recebe eles, né, cara, faz os devidos consertos no carro deles, né? Do Bugueirão. Ele segue em viagem. Só que a Emma, cara, conversando com o Clint longe do Wolverine, fala que sabe o que ele tá fazendo, o que ele tá levando e pra quem tá levando. Aí que o Clint é um só fala... É, o Clint só fala pra ela: então, minha filha, fica quieta, não abre a boca, não. Aí que aumenta a curiosidade do que é essa, cara. É, que até o momento ele tá achando que é o que é droga, né? O Logan tá achando que ele tá envolvido com tráfico de drogas. É uma mula carregando drogas. Porque tudo bem, super saudável. Não, ele tá putão, natural, tudo bem, normal. Nada. Ele tava pela vida, porque ele tava envolvido com essas paradas. Mas ele falou que ele faltou um pouco tempo pra família dele ser morta. É, ué. Ou ele fazia ou ele morria. E legal que ele fala assim: pô, cara, você acha que eu vou botar você na furada, Logan? Eu sou um ex-vingador. Um ex-vilão. Aí o Logo fala, um ex-vilão, super vilão também. Aí ele chega nesse local que é a tal da... Nova Babilônia. Por que é chamado de queda de Pym? Ah, não, eles passam já. Não, vão passar pela queda do Pym agora. Show, isso aí. Quando ele sai, ele pergunta, mas por que é chamado de queda do Pym? Aí ele só fala assim, o Gavião... Ó, fica de olho na estrada, velho, que você vai saber por quê. Aí que eles passam, tá um maior esqueleto. Esqueleto gigante, né? Gigantaço mesmo. Ele tá por cima, mas... Caraca, ele passa tá por cima de duas autoestradas, assim. Que isso, cara. Mas por que que era o Hank Pym? Por que que era a queda não sei se era o Hank Pym, né? Não sei se era o Hank, né? Se ele passou pro Scott Lang, do Scott Lang já passou pra outro... É aquele negócio, né, cara? A parada é... Como se fala? É fora de cronologia, né? Então o cara ali tem a liberdade de usar, vamos dizer assim, os originais, né? Então, é. aí que gera uma outra também. Se o capacete do Hank tá com aquele moleque lá atrás, na ponte, né? E o esqueleto dele aqui tá em tamanho gigante, não é aquela mesma roupa, é outra roupa. Não, mas aquele capacete é a do Homem-Formiga, ele só controla as formigas. O Hank não depende do capacete pra encolher ou pra crescer, não. É, o capacete seria pra ele controlar as formigas e não enlouquecer no filme. Isso. Logo depois dessa parada, ele chega no destino, né? Local é a Nova Babilônia. Né? Isso. É, Nova então. Babilônia. Que quem comanda lá é o... É o território da Caveira Vermelha. É o território do Caveira, né? E isso dá um flashback maneiro, né, Delson? Do Caveira Vermelha nos últimos momentos do Capitão América, né? Ah. Não, é depois disso. É depois. E depois dessa revista. Inclusive, é maneiraça a capa dessa revista. É o Caveira Vermelha vestido de Capitão América. Muito sinistro, cara. Cara, é demência pura. Psicopatia pura isso aqui. Escaveira vermelha. Aí eles vão pro ponto de entrega, né? O Clint vai encontrar o cliente dele pra entregar. Aí que se descobre o que se trata. Ele simplesmente abre a mala, cara. São não sei quantas cápsulas. 99 cápsulas de soro do super soldado. Exatamente. Ele supostamente estava levando o soro do super soldado pra resistência. Se ele não estaria... Ele estaria fazendo parte da Revolução também. Ele fala, além do pagamento, ele exige, além do pagamento, ele tem outra condição, que ele quer ser um dessas pessoas que vão usar esse soro. O preço dele seria só usar o soro. E a outra parte seria pro Logan. E o que acontece quando ele pede o dinheiro? Não tem dinheiro nenhum. É uma cilada, Ben. Caralho, eu ia falar isso agora, cara. Wolverine já manja que o cara levantou a metralhadora, já manda no Wolverine uma rajada, manda... Pô, não sobrou espaço pra furar no Wolverine, não, cara. Foi dar uma rajada, derruba o Wolverine e vai dar um tiro no Clint. É, dá um tiro no Clint. Cai todo fudido, né? Aí o cliente falou que não ia implorar, não ia fazer nada. Foi o cara lá, fazer o pior, o cara foi, tiro na cabeça. Seja como fosse, tiro na cabeça dele. Aí levaram os que pariu, lá. Cara. Vai começar a piada de cego agora. Então, o cara... Demolidor tá morrendo de rir. Mas quem gostou da piada também foi a Maria. Vou perguntar. Meu Deus do céu, cara. Não vou perguntar. Maria riu da piada. Ele fica em casa treinando, que eu falo assim, barato, você tem que contar umas piadas lá no podcast, ele pode deixar comigo. O time dele, a reputação precede. Mas então, os caras estavam trabalhando pro Caveira Vermelha, na verdade, né? Depois que ele mata o Clint e dá essa rajada no Wolverine, vem flashback. Dois corpos no saco, né? Ah, tem flashback, não tô lembrado, não. Agora que vem flashback. 50 anos atrás. Capitão América. Me fala então, Deus, conta aí. Não, esse mesmo é um flashback do Caveira Vermelha, né? Ao fundo da Casa Branca, toda destruída, né? Todo destruído, pegando fogo, e ele com o Capitão América todo fudido no chão, com um pedaço de pedra, escombro em cima dele, sem poder se mexer, né? É, todo... E detalhe do uniforme dele. Ele tá com o uniforme que tem a metade preta, metade inferior preta. Uhum, exatamente. Isso o Logan tendo flashback, né? Não, aí não, a gente é o Caveira mesmo. É o Caveira. Ah. O Caveira mesmo. Flashback só pra galera introduzir mesmo o que aconteceu. O Caveira Vermelho já mencionou. É, o Caveira Vermelho mencionando ali que já os heróis não existem mais e que já teve aquela divisão de poderes no país, né? E ele falou no Capitão América. Adivinha quem vai ficar com o Washington? Quem vai ficar com o maior símbolo da nação? O Capitão América chorando, cara. Ele vai de como sem poder fazer nada. O Caveira Vermelha simplesmente vai ali e esmaga a cabeça dele. Ah, é. A lá, montanha de Game of Thrones. Enfia o dedo nos olhos do caralho, cara. Lembrei de Game of Thrones na hora. Não falo barato no vídeo, não fica quieto. É, esse pessoal que matou o Clint e leva o corpo pro Caveira Vermelha, leva as amostras do soro do super soldado, leva o corpo do Clint e do Wolverine dentro de uma sacola preta, um saco preto de necrotério, né? Ah, e o Caveira Vermelha nisso tá olhando a sala de troféu dele, né, cara? Que tem a armadura do Homem de Ferro, o escudo do Capitão América, vários itens de super-heróis ali, elmo, né, cara? O elmo lá do Ciclope. É uma porrada, seguinte, cara. Ah, cara, é faixa tá do Visão. A mão do coisa. Isso, cara. Armadura completa lá do Homem de Ferro. O e set o... completo, esse cara jogava. Como é que é o nome daquele jogo lá que ficava montando a armadura? World of Warcraft. World of Warcraft, ele tinha o set completo de ouro lá do. Tem um pedaço de uniforme aqui de um Marvel. Deve ser a Capitão Marvel, né? Ah, sim, isso. Deve ser. Tá um bracelete e o. A bracelete de capitão ali, ó. Cara, e o Caveira Vermelha, cara, ele fica usando até o olho uniforme do Capitão aqui, América, ó. Cara. Ah, sim, tem também o olho de jogar muito. Plancha do surfista. Cabeça tem do. Tem a plancha. Lá do. Isso deu um azar danado de estar na Terra, hein? Se passou aí, ó. Tanto lugar pra. Tá, e o lugar de destaque tá o quê? Tá lá o. O escudo do capitão. Lá no alto, iluminado. É... E o Caveira, cara, ele fica usando o uniforme do Capitão América. Ele fala que o pessoal acha que ele é maluco, né? Mas ele considera o maior símbolo de vitória dele, o maior troféu. É, tem uma parte do manto do Cavaleiro da Lua também. Isso aí eu não tava lembrado, não. Tem o aí, cara, a máscara do Wolverine tá aí também. Tá, tá tudo aí. Pô, cara, eu não lembro disso, cara. Até a cabeça lá do Fera, Visão. Tá lá. Do cabeça Visão, do Fera? É, tá. Olha no lado aí, no quadrinho que tem aí, que ele tá com a mão pra cima. Como que ele preservou a parada? Ah, meu irmão, ele mandou embalsamar lá, ué. Mas é esse que é o ápice da história, né? Que é o Caveira Vermelha. Que é o... A calça do Hulk. Não é, não. É, não. É, calma aí. Ele tá com a calça do Hulk ali, cara. Calma, tem a calça do Hulk ali, bermudão. É, do Hulk. Caralho. Asa do Anjo. Tem tudo, tá vendo? Calma que tá chegando na última edição, Bruno. O que acontece ali é o seguinte, os caras chegando, como eu falei, né, com as amostras do soro do super soldado, os cadáveres ali, né, cara, aí o Caveira tá conferindo o corpo do Clint, né, e o pessoal, e o outro cara, um capão qualquer, lá abrindo, lá, falei, cara, aonde tá um buraco de bala desse cara aqui? Tem alguma coisa nesse corpo aqui. Aí o Wolverine levanta, né, cara, assustado, vendo ali que o Caveira Vermelha vê que é ele, né, aí já parte pra cima, né, cara. Mais um troféu pra coleção, né? O Caveira Vermelha acho que fecha a sala pra ficar só os dois. Ele se lacra lá dentro. Isso. Cara, ele pega a espada, deve ser de algum herói que sinceramente não me veio nenhum aqui aí, não menciona, e parte pra cima do Wolverine, cara. O Wolverine pega o escudo do Capitão América e se defende. Aí ele bola. E saindo na porrada. Vão saindo na porrada. Cara, até que chega um ponto que o Wolverine... É aquele negócio, né, cara? A vontade de viver, né, cara? Fala mais alto, cara. Vê isso que ele derruba o Caveira Vermelha, cara. Bruno, ele pega o escudo e vai no pescoço dele, cara. Não, só que antes, a cabeça. Fica aquele clima com o Wolverine apontando o escudo pro Caveira. Ah, e o Caveira sim, provocando. Sim. Mas o Caveira vendo o escudo, ele empunhando o escudo, cara. Você vê que o Caveira ele fica meio. Porque ele fica lembrando, cara, trazendo lembranças. Tipo assim, esse é o meu maior símbolo da minha vitória, tá aqui no meu pescoço. Não, aí ele fala, você não tem coragem pra isso. Logo com quem, né, que ele fala isso? Vai e parte a cabeça dele. E nisso ele tá lacrado ali na. Tem um exército oval, lá de né? fora. Isso mesmo, cara. Os caras entram pronto pra entrar, explodir na porta e pra entrar. Quando eles entram, cara, eles olham o Wolverine pegou a armadura do Homem de Ferro, cara. Agora faz, sim. Se veste. Ele se veste no Homem de Ferro, sai dando rajada, ele derruba todo mundo e vaza. Tinha carga da armadura. A bateria da armadura dura pra caramba. É, essa arma de 50 anos, né? O reator Ark, né, cara? Tem uns filmes aí que são assim mesmo. Que era... Mas o reator fica no peito do Tony Stark. E ele. Ah, deve ter uma reserva, deve ter uma reserva. Tava carregando, barato. 50 as baterias, anos carregando, né, é, tava na tomada ali. Quando 50 anos, boa. Barato não consegue ligar a suspensão de descrença dele, não. Tem que aquele Nokia tijolinho, rapaz. Aquilo dura um mês sem carregar. Mas então não é o ápice ainda, né? Não. Então, cara, ele pega ali, ele pega a mala com dinheiro, né, cara? E parte voando, vou desesperado pra casa porque tá pra dar o prazo, né? Caraca, eu tinha lembrança que essa galera que atirou nele era da SHIELD, não sei porquê, que tipo deram uma batida, não, mas, não tem nada disso. Mas entra a galera da SHIELD, mas é tudo caveira. Entendeu? É a SHIELD, mas tá. Ele manteve o nome, né? Ah, por isso que eu achei que foi uma batida, assim, né? De antidrogas mesmo, não tem negócio dele? Não. Ou não? Não. O uniforme dos caras são da SHIELD mesmo, mas com isso. Não, que esses caras que esses caras que mataram o Clint, eles estavam ali como agente duplo, né? É. Seria como se fosse uma resistência, mas eles estavam ali a mano da caveira. Aí nisso, cara, ele voltando, quase chegando em casa, a armadura avisando ele, o Jarvis, né, que a carga tava quase zerada, ele falou, ignora e vai. E chegando perto de casa, né, cara... Deixa eu fazer um comentário nerd aqui. Aí lá vai. O Jarvis, meu amigo, é só nos filmes, nos quadrinhos, o Jarvis é só o mordomo do Homem de Ferro. Turn down for what? Canelada, vale a pena. Vai ser um monóculo aqui que eu quis usar. Amigo, Jarvis. Vai sentar. Amigo, não diga besteiras, meu amigo. Essa daí tem que entrar. Enfim, cara, acaba a energia da armadura, ele cai algumas horas, né? Ele cai, aí tem um pessoal acho que tenta saquear ele, alguma coisa assim, não é? Ele desce. Aí chega uma galera aqui dizendo. Dois camaradas, cara. Ele derruba os caras na porrada, vai. E sai correndo, né, cara? Acho que demora umas 13 horas ainda pra chegar em casa, alguma coisa assim. É, 36. 36 horas. Ele chega desesperado, horas. Cara. Correndo, gritando, eu tô com dinheiro, quando ele chega em casa, cara. Então o cara ali... O vizinho tá esperando ele. Quando ele entra em casa, a esposa e os filhos. Já mortos. Tudo morto. Já mortos. E ainda faltando alguns dias semanas. Pra... Duas semanas ainda pra vencer o prazo que ele tinha. Que eles tinham dado, os Hulks lá tinham dado pra ele. E eles estavam entediados, foram lá fazer a mudança antes da hora. Esse tipo de tema aí que eu gosto é o tema de Velho Oeste, cara. Cara, não, mas é muito hoje. Mas muito tem uma pegada de Velho Oeste muito forte. Não, aí nessa hora que ele viu a família caída no chão morta, três caídos, o vizinho, né, implorando pra ele, por favor, não faça nada. Pior as coisas, dá um enterro matar pra gente. Eles. É, pedindo pra dar um enterro decente, um enterro católico e tal. Por meu favor, filho. Logan, ele vira e fala, meu nome não é Logan. Xará. E fala, e a página a história da Irmãzinha da Garra. Saindo. Aí já corta pra ele... Ah, não, aí termina a edição assim, né? Com esse... essa parte. Aí agora sim é o áudio, Bruno, da parada. Agora que é o áudio. Cara, você imagina, Bruno, você vê muito como se fala? Aqueles acampamentos que americano muito faz, o roceiro mesmo, que é aquele monte de trailer, né, cara? Uhum. É prático, você imagina uma comunidade assim, desses Hulk... maluco, de Zuc, de roça. Eles eram bem caipirão mesmo, usando bem macacão, mesmo. Boné, assim, bem... Cara, aparece nos primeiros lá, um cara falando lá que foi buscar, tinha achado filmes de qual ator mesmo, cara? Tinha achado filme de algum comediante lá, que eu via não sei o que, cara. Eles andando, com água até a altura do... James Belushi, isso mesmo, cara. Esse é bom. Cara, tipo assim, os dois estavam assim... Acho que tava mijando no esgoto ele mesmo, cara. Eles estavam tomando um banho, eles estavam se limpando dos sangues. Tirando sangue da roupa. Isso mesmo. Então, cara, um falando, não, a gente tem que chegar rápido lá, porque não sei o quê, porque estão esperando a gente com esses filmes. Aí, de repente, o outro Hugo ficou quieto. O outro falando, cara, eu briguei com vocês, não precisa ficar quieto assim, não. Aí, quando ele olha pro lado, cara, os pedaços do Hulk boiando. O Wolverine já levou um e parte pra cima do outro, rasga o outro de ponta a ponta. Ele pula da água, garra braço estendido e parte pra cima do outro. Mas, Bruno, você tem que ver, cara, a arte é muito foda, cara. Você vê tripa voando mesmo. É bem cara. Visceral mesmo a parada. E o Bar do Stark? É, o Bar do Stark. Esses Hulks são nojentos demais, cara. Não, aí que isso que eu te falei, a outra viagem. Da onde me saiu Hulk canibal, velho? Pra falar a verdade, eles não são canibais. Tá comendo o braço do cara. Eles são de outra espécie, eles não são humanos. Então, eles não são canibais. Tecnicamente, né? Mas se bem que o Hulk dos Ultimates é canibal. Não, eles já nasceram Hulk mesmo, assim, não é igual o Banner que transforma. Eles são já filhos de dois Hulks. O Banner fala que teve o filho com a prima dele lá, que ela era a única que aguentava o tranco. Exatamente, é essas palavras. É com essas palavras que ele fala. Aí que negócio, cara, primo começa a ter filho com primo, aí fica aquela linhagem genética... Mas eu tô viajando, ou ele fala que meio que estuprou a mulher mesmo, ou foi consentido para... Cara, dá a entender que é tipo que pegou ela mesmo. É, então, foi mesmo. Tipo um estupro mesmo. Dá tipo pra entender não, quem foi. Cara, depois, aí nisso ele matou claro. Ali, ele matou, né, nesse caso do lago ali, um dos que tinha na casa dele, né? Depois ele vai atrás dos outros, eu esqueci o nome agora. Ele corta pra tipo um bordel, cara, com dois ou três Hulks puxando a calça, vestindo a roupa, né? Velho Oeste? Não, primeiro passa no Bar do Stark. É, no Bar do Stark, ele passa e passa o rodo ali em três Hulks ali. Um tá até com a bonequinha da filha dele, assim, com a filha do Logan. Caralho, cara. Por que você catou? Ele falou, por que você catou a bonequinha da menina e tal? O cara falou, que eu achei ela bonitinha, ainda tem cheirinho de leite materno. Olha só a mente do filho da mãe. Até os Hulks falam, cara, você é muito doente, cara. Até pro padrão Hulk. Até pra mim, comparado a mim, você é doente. Aí aparece uma cena que é completamente... Pô, menor de 21 anos não pode ver uma porcaria dessa não, cara. O Wolverine tá completamente animal, já esquece o Crepúsculo, já é Wolverine de novo. Ele tá com a garra enfiada pelo queixo, saindo pela testa do cara, com sangue na boca, sangue jorrando da boca, deve ter mordido o cara, sangue na outra garra. E é o Drácula de Bram Stoker, né? Aqui já. Não, tá pior que o Bram Stoker. Não, aquilo ali é pra simbolizar que ele queria sangue mesmo. É, né, sangue mesmo, cara. Ele tava querendo sangue. Virou os vingança. Os outros Hulks olhando e correndo. É, vingança mesmo, isso aí. Não tinha nada a perder, aí cara. Aí que pula pro bordel. E aí, já tinha perdido tudo? Então, não tinha mais nada a perder mesmo. Cara, no bordel, cara, aparece o Hulk, tipo, vestindo a roupa, meio puxando a calça, né? E falando pra agradecer as meninas quando elas acordassem, cara. Eram umas 10 putas na cama, assim, todas desmaiadas, cara. É. E três Hulks. E três Hulks. E a mulher do bordel falando, não esquece de falar pro senhor Banner, né, o quanto vocês gostam daqui, quem sabe dar um desconto pro aluguel, né? Aí quando eles saem do bordel, dão de cara com quem? Com Van Helsing. Van Helsing, Cara, tá o Van Helsing, pode falar a verdade. Ele tá com a cabeça do Hulk na mão ali também, não tá? Não, não tá não. Tá com as duas garras de fora. Né? Tá igualzinho o Van Helsing. Chapéu. Cara, mas o cagaço dos Hulks. Tá maneiro ele, cara. Não, a cara dele sem entender nada, né? A cara dos Hulks, tipo assim, aquela cara assim. Que é esse aí? Tipo assim. É, olhando pro Logan, assim. É, que eles vêm falando. Essa comemoração é o que, afinal? A vovó falando. Vai por mim, vovó, você não vai querer saber. Aí eles dão de cara com o Wolverine desse jeito, na frente do carro deles, que é do Quarteto Fantástico. Aí ele dá aquela tortada na boca e eu quero saber. Nossa, aí... Essa daí é a cena clássica do Velho Oeste, né? Eu quero saber, porque até um sanduíche... Não dá café pra esse rapaz mais, não. Cara, acabando com isso aí, cara, aí ele parte pro final mesmo, né, cara? Que eu falei aqui, tipo aquele acampamento de trailer, né, cara? Isso, cheio de trailer. Lá. Ele já chega lá, cara, jogando o Fantastic Carro no meio lá, explodindo. Cara, aí o que sobra, ele sai rasgando de ponta a ponta, não sobra um Hulk, cara. Essa cena é fantástica, aliás, inclusive. É muito foda. Não, só... é legal a mãe. Gente, Hulk, pra quem lá. Não pegou o Fantastic Carro, Fantástico. pessoa tá ficando com sono e começa a falhar as fiadas. Ele, ele tá ficando mais. Ele tá levando o nível, sabe? Mas aí o. Aí acaba própria... que só sobra o Banner na caverna, né? Mas o Deus tava contando da vovó lá. Isso aí, né, nesse dia antes disso aí, quando ele explodir tudo, a mãe Hulk lá fala mesmo: você não acha que foi muito arriscado, né? O que você tá aqui? Que ele apareça querendo vingança e tal, perguntando, né? Porque ela fala, a gente matou a família dele todo, largamos lá no terreno, lá, jogado. Aí ela perguntando isso, aí depois só mostra assim, a boca, assim, o rosto do Banner, né? Humano, assim, todo enrugado, aí ele fala, pode apostar que ele vem. Pode apostar que ele vem, tipo assim, que o Logan vem, o Wolverine tá vindo aí. Aí já mostra o acampamento lá, os Hulks comendo. Voando. Não, comendo parte comendo humana gente, direto. Ué. Aí o começa, Fantástico Carro cai no meio e voa Hulk pra tudo que é lado. Não, essa cena aqui que mostra aqui é a mais Mad Max, né? Mostra um Hulk amarrado no carro do quarteto, cheio de bomba, isso. Acorrentado, uma bomba na boca. Uma bomba na boca, cara, de repente explode, cara, aquilo tudo. Voa Hulk, pedaçado, voa até canto. Voa Hulk, trailer, voa de tudo. E o Wolverine só fala assim, ó, eu vim aqui pra matar vocês, filho. E regaça todo mundo. E aqui tem aquela cena que mostra no trailer, que todo mundo. Uhum. Deixa eu só fazer um parênteses. Um parênteses nessa frase aí, você sabe de onde que ele tirou? Dos Imperdoáveis, do Clint Eastwood, quando ele chega no salão lá, pergunta pra ele: o que você vai fazer aqui? Eu vim matar você. Mas essa HQ tem referência nesses Imperdoáveis. Que, aliás, quem não viu é obrigatório, cara. Excelente, eu tenho que ver, então. Cara. É imperdoável quem não viu. Eu vou assistir. Cara, o Logan nessa HQ é exatamente o Clint Eastwood desse filme. Tem tudo de Clint Eastwood nesse aqui. Foi, assim, proposital mesmo, entendeu? Esse clima de Velho Oeste, né? Tudo a ver. Cara, e é um cara o cara que mudou a vida dele e realmente parou de matar. É praticamente isso. O mesmo personagem. Exatamente. Agora, essa cena dele enfiando a garra na cabeça do cara é idêntica à cena do trailer do filme. Do filme. É a mesma coisa. Só que, isso é um detalhe que daqui a pouquinho, quando a gente for mencionar o trailer, a gente vai ter que falar. Mas já encerrou a história? Não, ainda não. Ih, vai entrar o ápice ainda, velho. O ápice vai começar daqui a pouquinho. É que negócio, ele tá atrás do Banner, na verdade. É o Banner que manda em todo mundo. Ele tá rasgando a galera no caminho até lá. No caminho, até chegar no Banner. Não sobrou ninguém, cara. O que me espantou foi o que veio a seguir. Como o Wolverine entra na caverna do Hulk, e o que sai de lá é um Banner velho, careca, de óculos, esquelético. Mega magricelo. Dá um soquinho. De leve, longe. No Wolverine, ele voa longe. Não, acaba com o trailer lá. E cara, sai esmagando o Wolverine, cara. Pega uma vaca, no Wolverine, Wolverine rasga a vaca no meio. O Banner com aparência de humano. De humano. É o Banner mesmo, Bruce é o Banner. Banner, é o Hulk não. Uhum. Vem o Bruce ele Banner. Cata... A vaca lá, coitada da vaca, cara. Abre a vaca ao meio, cara, igual rasgando papel. Com uma das mãos só, pega e joga a vaca, cara. Na forma do Bruce Banner. Cara, é muito agressivo isso, cara. Você pegar uma vaca pra bater no cara. E o outro rasgou no meio a vaca. Grita, né? O Wolverine vai com as duas boca. Mãos. O Wolverine pula e vara. Mãos, 6 garras, empala o Bruce Banner. Aí o que acontece? O Banner joga ele pra longe e fala assim, você me deixou com raiva, você não podia ter feito isso. Não deveria ter feito isso. Mas antes o Wolverine fala, ó, isso aqui, você tá tomando isso aqui porque é pela minha família, Pela minha família. Que por isso que eu tô te enfiando a garra no peito. O que vem depois disso... Aí que acorda. Absurdo. É absurdo. Aí, Bruno, que ele vira o Hulk mesmo. É assombroso. O próprio Banner, ele fala, você é muito burro, cara. Você me deixou nervoso. Aí ele vira um, sei lá, cara. Eu nunca tinha visto um Hulk nesse estilo. É um Hulk aqui, mega cara. Gigante, cara, mesmo. Careca, assim. Põe gigante nisso. É. Bicho ele tá bem louco. Parecido com o do Ultimate, assim. Ó, o... Só Só que bem aí, velho, assim, mais asqueroso, assim. Ele tá lembrando aqueles monstros lá do Senhor dos Anéis, lá, aqueles gigantões lá. É? Trolls, né? Os Trolls do Senhor dos Anéis. Ele pega o Wolverine e começa a morder o Wolverine, a comer o Wolverine, cara. Engole o Wolverine. A cabeça do Hulk é quase o tamanho do Wolverine. Ele mastiga mesmo. A cabeça do Hulk é quase o Wolverine todo. Aí depois aparece uma passagem de tempo, aparece um perdidão lá que não tava no massacre, sobreviveu. O cara que chegou com os filmes do James Belushi. É, isso mesmo. Ele aparece lá. Mas esse cara tinha todo mundo morto, não entende nada. Aí tá o filho, Hulk, neto, sei lá, do Hulk. É, um desses caipiras também. Aí tá o Banner lá na forma do Hulk ainda, né? Meio passando mal. O Hulk com, né, digestão. E detalhe, nessa caverna tem um bebê. Acho que é filho mesmo do Banner. É o Faz Billy. Billy Bob. Até nome é, cara, é a cara daquele moleque que pede pro Shrek fazer o urro. É, exatamente. Cara, na hora que eu vi a cara desse moleque, me veio aquele moleque falando faz o urro. Cara, que moleque feio. Isso o cara já tinha engolido, o Hulk já tinha engolido. Já tinha engolido. Tá lá vazia. Passando mal. Má digestão, passando mal. Com cólicas. Aí ele vai e fala pro escapial aí o que aconteceu, né? Que o Wolverine teve ali, matou todos os Hulks e... Mas eu já comi tantas pessoas antes. E o cara falou com ele, eu falei, cara, ele tem fator de cura, não tem? Aí que o Hulk arregaçou. Vai entender, aí, né? Cara, Bruno, o Wolverine abre o Hulk de dentro pra fora. Espedaça o Hulk. É, ele sai pelas costas, né? Ele sai pelas costas dele. Sinistro. Isso eu aí já. O Wolverine lá detonou o Hulk, abriu de dentro pra fora. E ainda vira pro Hulk caído no chão. O que foi, Banner? Jantar te fez mal. Frase feita não podia faltar. É, com certeza. Cara, eu só não lembro aqui agora se ele mata esse outro que tava ali também. O que chegou com certeza. Provavelmente com certeza. Sim. Provavelmente sim. Ele cata a roupa igual no Velho Oeste mesmo, passa pra cá as calças e as botas. Cata a roupa do cara. Aí ele pega, vai, faz o urro. Ele leva o bebê, cara. Junto com ele. Ele pega o bebê e leva. Ele devolve lá a boneca. O túmulo da filha. Pro túmulo da filha. E ele cercado pelo pessoal da cidade ali, do vilarejo, né, cara? Ele falando que ele ia seguir e a ideia dele é tomar tudo de volta. E ele vem levando seguir um puro Hulk. Faroeste. Então, puro faroeste mesmo aqui. E ele levando o bebê Hulk nas costas junto com ele, né, cara? Ele vai criar o bebê. Ah. Você imagina o Wolverine com o Hulk do lado dele. É. Aí esse que acaba a HQ, rapaz. É, legal. Aí, e como termina a HQ, como é a última página, Wolverine montado no cavalo, caminhando em direção ao pôr do sol. Clássico faroeste. A lá Sunset Riders. Só faltou o saquinho de dinheiro do Sunset Riders amarrado no cavalo. E ele gritar, ihuuu! Cara, mas, sério, quem não leu, leia. É imperdível essa história, cara. É tipo não, assim, é massa velho pra caralho, mas é muito maneira. Não, é leitura obrigatória, cara. Ainda mais pra quem gosta de Wolverine, tem que ler isso. Eu vou confessar que eu acho o começo chato da história. Até aquela parte das topeiras eu tava achando chato. Depois melhora muito mesmo. Não, mas tem que ter um desenvolvimento, uma apresentação. Não, você tem que ter. Tem que ter um envolvimento, não adianta, cara. É, nesse filme dos Imperdoáveis também é assim, Dudinho. Começa bem entediante o filme. Tem, cara. Exatamente. O clima, cara, o ritmo do filme é o mesmo da HQ. Porque no começo é só eles viajando, é uma porrada de referência gratuita, assim mesmo, sabe? Não acrescenta nada. Você fica, parece que tá uma encheção de linguiça. Ô, Dudinho, e inclusive, aqui tem outra coisa referente aos Imperdoáveis, que o Clint era cego, né? Nos Imperdoáveis, o parceiro deles não enxerga também direito. Isso, o Morgan Freeman, que era o capanga, que trabalhava com ele na época, os dois eram fora da lei. Não, o garoto bem, que chama ele, que isso, vai lá. Isso, é o garoto mais novo. Ele isso. Não fala que. Ele fica quieto, aí eles mandam ele atirar, eles percebem que ele não enxerga direito, né? Até isso é uma referência à HQ do Wolverine. Os Imperdoáveis é de quem? Esse é do. Eu não sei quem é o diretor. O diretor não sei. É com Clint Eastwood, Morgan Freeman, Gene Hackman. O elenco é foda, cara. Não, é um filmaço, cara. Elenco de estrelas. Não é do Quentin Tarantino, não, né? Não. Você, cara, você vai pular no final do filme, de alegria. Você vai pular do sofá, eu pulava aqui em casa. Cara, vale, antes de mencionar o trailer, vale a pena mencionar, cara, que tá tendo a saga da Marvel agora, Guerras Secretas, e tá tendo continuação da história do velho Logan. Inclusive tem a número 1 e 2, eu tava até lendo hoje. É a continuação mesmo, aonde terminou essa, continua essa aqui. Eu acho que o velho Logan, inclusive, depois de Guerra Secreta, ele foi integrado à história normal. Foi integrado, a cronologia. Até mais o Morales foi palhaçada já de fazer, mas... O mais Morales foi integrado ao universo. Pois é, mais chato ainda. Mas o mais. E é aquele negócio, é que o Wolverine hoje na HQ, o Wolverine normal, ele tá morto. Teve uma saga até um tempo atrás da morte do Wolverine. Até eu acho que morte em HQ não. Todo mas isso sabe conta que ele vai nada. Voltar. Mas é isso, um cara, saco. Eles estão fazendo isso porque é o seguinte. Não tem impacto nenhum, assim. Ah, o Wolverine morreu, tá bom. Daqui a 2 anos ele tá de volta. É, mas é o seguinte, a Marvel tá meio esse boicote agora com relação à Fox. Por exemplo, depois de Guerra Secreta, foi a última história do Quarteto Fantástico. Eles baniram o Quarteto Fantástico pra outro lugar lá. X-Men eles estão deixando de lado nas grandes sagas também. Que mas, é que negócio? Mas eles não estão deixando de lado, não. O que eles estão fazendo? Eles estão deixando... O Quarteto Fantástico eles abandonaram mesmo. O X-Men estão fazendo sagas atreladas aos Vingadores, a coisa que a Marvel tem direito. Aí eles não podem usar. Tipo, Vingadores vs X-Men, a Fox não pode usar nada que tenha... Que a história... Assim, entendeu? Eles estão produzindo material, deixando de um jeito... Isso, que pega uma brecha do acordo deles e a Fox não possa usar. É, o que remete direto agora pra gente mencionar o trailer, porque 99% do que a gente falou até agora... Não tem no trailer. Não terá no filme, não só no treino do trailer, como não terá. Nem por tem quê? No trailer, tem porque tá todo mundo assim, o velho louco, só a única coisa igual. A única coisa foi a garrinha. E a garrinha na cabeça do cara. É o seguinte. Mas uma coisa que eu achei bacana no final aqui da HQ foi na hora que ele tá se despedindo, o cara fala com ele assim: a única coisa que você vai conseguir com isso é se matar. Ele fala assim: ah, é? Cara, eles já me mataram 50 anos atrás e eu sarei. Eu achei muito show, cara. Ele faz. O Wolverine só sofre na vida, cara. É, ele falou, e eu sarei. Esse trailer é assim, a gente parece que tem a Fox vai pegar um pouco, né, de carona na HQ, mas não é. Vai, cara, não tem nada da HQ. Não tem sim, cara. Que tem alguma coisa da HQ do dia. Não tem, cara. Não, olha tem só, cara, aparece o Logan. Trailer. Aparece ele como Trêmula. Parece Logan velho, todo mundo caralho, tanto pra ele. Logan, e depois não tem mais nada. É, não tem mais nada, velho. Sério? Aparece o Logan como um tremendo, perguntando o que ele havia feito. Ou seja, remete que ele fez alguma coisa muito grave. O que não pode ser o da HQ, porque 90%, 99% dos personagens que estavam ali não pode ser usado pela Fox, né? É, mas eles podem dar um jeito de mencionar indiretamente que ele matou os X-Men. É, eles podem falar com outro nome da Mestre Mental ou algum outro vilão dos X-Men que tenha poder mental, né? Mas o mundo não acabou, não tem nada assim da HQ, né? Cara, o que eu achei mais não, legal não, no não trailer, é um cara, futuro pós-apocalíptico. Seria o ideal se fizesse, pegasse o cenário de Mad Max e colocasse o Wolverine ali, já ia dar uma quebrada maneira. E que não tem nada disso no trailer. A única cena de ação que tem no trailer é a cena da agarrada. Só isso que tem no trailer. O trailer é assim: Wolverine, o que você fez? Ela é igual você, ela é muito igual você. Tá todo mundo aí ele pensando assim. Sabe o que salva no trailer? É só a música. Mais nada. O trailer não começa nada, eu não por aí. Eu trailer até hoje, o alvoroço que esse trailer tá causando. Cara, tudo, uma das maiores regras do universo, tudo com música do Johnny Cash fica foda pra caralho. Você lembra que trailer de lançamento do Splinter Cell? Trailer, né? Trailer, né? Porque não, filme... Tudo ao som de Johnny Cash fica melhor pra caralho. Vocês lembram do trailer de lançamento do Splinter Cell Conviction, né? Que eu vi trocentas vezes. Não, a música do Johnny Cash. É outra parada. Cara, é que alguém aqui jogou Last of Us do PlayStation 3 e PlayStation 4? Eu não. Não. Ninguém aqui jogou, também né? Não. Cara, o Wolverine, o visual do Logan, tá muito parecido com... É, eu não vi nada nome de Last of Us ali também. Eu vi essa comparação na internet. A única coisa que vai... Com licença, eu vou usar o monóculo agora. Como o senhor não jogou Last of Us, eu acho que o senhor não tem propriedade para opinar sobre o assunto. Turn down for what? Só porque vai ser uma road trip com a X23, aí virou Last of Us. Cara, o visual do Logan tá igualzinho do Joel, que é, aliás, Joel é muito bom, chama de Joel. Porra, o Logan tá igualzinho o Joel Santana. Nossa. Cara, você tem o seguinte também, outra recurso de narrativa, parece que o Xavier ele tá com alguma doença degenerativa. Alzheimer. É possivelmente Alzheimer. Eles falam, acho que foi até no trailer comentado do Manete que mencionaram que isso poderia ser até a forma da narrativa de contar os flashbacks. Como a memória, o problema do Alzheimer, cara, ele... Wolverine vai falar, Sérgio, você já viu, você não lembra, eu vou te contar o que aconteceu. Vai ser assim. Não, na verdade seria o Xavier tendo as lembranças. É. Nossa, explorar isso aí é bem legal, cara. Seria uma parada maneira. E aí, Last of Us, a comparação do trailer, cara, que começa aquele negócio, ele não quer andar com a menina, ele não quer levar ela pra lá, até porque ele sofreu uma perda muito grande. Ele não quer envolvimento nenhum. Te falo, 50 filmes e jogos que tem esse mesmo plot aí. Cara, mas Last of Us... É que você não jogou, cara. Você não sabe como é que a história é foda. Mas se, eu acho que tá bem claro que não vai ser o estilinho Velho Oeste. Talvez seja um Mad Max, igual o Deus tá falando. Não, né? Também cara, não vai ser Mad Max também. Deve ser parecido do Mad Max. Nem nada a ver com ele. Nem cenário do estilo Mad Max não vai ter, cara. Não, tem ser... alguma coisa assim... É, ali dá a entender que seria mais ou menos, acho que mencionaram o deserto de Nevada, por exemplo. Vai ser, cara. O que tá aparecendo aqui é que essa menininha, essa X23, vai ser tipo o Clint dos quadrinhos. Vai ser quem acompanha ele, quem acompanha o Wolverine. Vai fazer jornada, mais ou menos... Né? É, vai ser o acompanhamento de jornada dele. Vai ser ele fugindo do Arma X, sei lá, de quem fez a X. É, acho que um daqueles caras ali, um cara que aparece no trailer, ele é um dos diretores da Arma X, aquele grupo de vilões que aparece ali, são aqueles carniceiros. Os carniceiros. Eles vão substituir a Gang Hulk. Exatamente. Vai ter o coxinha no meio ali, será? Oi? Será que vai ter o coxinha no meio dos carniceiros, né? Essa daí, cara, essa é sério mesmo. Quem cara, não conhece que... o coxinha não vai entender, cara. Não entendi nada. TV Diário vai lembrar, cara. Vai que embora, carniça. Até aparece um trailer do cara com aquele braço mecânico, né, cara? A primeira foto que divulgaram, acho, do filme foi um braço decepado no chão com uma espingarda. Eles mencionaram que não vai ter o Senhor Sinistro no filme, embora ele seja a referência da última cena do último filme do X-Men. Não, aí tava em dúvida ainda. Já mencionaram. Até aquela, acho que é XS. Uh-huh. É a empresa dele. Nathaniel XS. Isso mesmo, é o Sinistro, né? É. Então, isso já foi confirmado já, mas já falaram que ele não vai estar no filme. Cara, como... É que nem o filme do Deadpool, cara. A melhor coisa que aconteceu para os filmes da Fox, vamos dizer assim, foi o filme Deadpool. Por quê? Foi um filme que gastaram um pouco. E como você gasta pouco no filme, você dá liberdade do diretor. Você dá liberdade pro cara criar. Pô, o cara não faz um filme censura 18 anos. Só para começar, o filme ser censura 18 anos não quer dizer que seja bom. O Barata vai lembrar. O Justiceiro Zona de Guerra foi 18 anos e não cara, funcionou também. Caramba. E não deu dinheiro. Metade pro fim eu acho um saco, mas eu gostei desse Justiceiro também. É, o pior do filme é o vilão, que começa maneiro, mas depois vira um coringa, né? É, depois vira um retardado, não vira nem um coringa, não, vira um débil mental mesmo. É, eu acho engraçado, é uma cena maneira que eu gostei desse filme do Justiceiro aí, que ele tá no telhado, assim, aí começa a aparecer uns carinha... Aquela aquele maguinte. Tava muito na época, na moda, aquele negócio de parkour na época, né? E todo filme tinha que ter um bandidinho parkour, assim... Porra, que merda, cara. Os carinhas pulando o telhado, fazendo altas manobras. Eu falei, caralho, que merda, velho. Tem um, o José vai lutar contra um cara com parkour. O José vai dar uma bazucada no cara e acabou. O cara tá dando uma pirueta, assim, antes do José aparecer. Ele tá dando uma pirueta e vem um míssil. Deve um míssil, assim, cara. Explode ele no ar, assim. É muito galhofado, mas eu adorei isso no filme. É pra deixar bem claro, não é esse tipo de filme. Só isso que salva. Ele vai dizer, aqui não, meu irmão. Aqui você vai pular pra suas macacas lá. Não é filme chinês. Tá, agora outra coisa. Vocês viram que o Wolverine tá lutando com uma outra pessoa que tem três garras em cada mão? Não, duas. Aquela ali possivelmente deve ser a X-23 pulando em cima dele. Eu contei três. Contei três, não, cara. É porque apareceu uma de outra mão. É porque tem uma no pé também. Aí dá três. Não, mas são duas mãos. Sério, são três. Não, você para ver o trailer ali. São quatro garras em cima e as dele são seis, né? No caso do Wolverine. Não, eu tava até no comentário, que são seis garras. Eu acho que é esse cara. Tava lá no comentário e eu parei pra ver também, são seis garras, são três de cada lado. Difere até um pouco das garras do Wolverine. Então, você acha que seria o quê? Um Wolverine clone? É, o Projeto Arma X teve várias tentativas, né, cara? E tem o Daken. Ah, não, mas o Daken não... Não, o Daken não tem como explicar... Nada, não precisa explicar, cara. São 50 anos à frente. Ah, não, mas filme da Fox, cara, eles têm que explicar tudo. Eu acho que a história vai ser o seguinte: vai ter o Wolverine, aí vai fugir com a X-23. Aí vai ter um outro mutante. X-24? Que... Não, vai ter o X-23 e vai ter um outro mutante que vai dedurar eles, que é o X-9. Cara, que por mais zoado que seja isso, faz sentido, porque tem o Caliban no filme. Aparece no trailer. O Caliban, o poder dele é de detectar mutantes e rastrear. Não, eu não vi o Caliban no trailer, cara. Eu nem aparece que é Caliban, o nome não é estranho não, mas... Ah, tá, do Morlock. Morlock, né? Então, o poder dele, cara, é sentir a presença, detectar mutante e também pode rastrear. Isso aí é qual? Aquele cara todo enfaixado lá com chapéu? Pode ser, cara. Aquele cara no deserto lá, tipo um... Que o Caliban é todo branquelo, né, Roger? Ele é todo branquelo e careca, né? É. Pode ser ele ali. O cara branquelo e careca no deserto, ele tá fudido. Por isso que ele tá com aquela roupa toda... tapada, mas saiu um boato também que aquele cara ali poderia ser, sabe quem? O Deadpool também, velho. Ah, não, mas você já desmentido já, velho. Isso deve ser zoeira brava mesmo. Tô zoando. Cara, cara, você sabe que você quer acreditar que o filme vai ser bom, cara? Ele não vai ser, cara. Eu não vou pagar pra ver se vai ser bom ou não. Vocês já estão com a expectativa errada de achar que vai ter alguma coisa a ver com essa história do Old Man, que não vai ter. Não, vai ser, em termos de proporção, você comparar a Guerra Civil com a HQ do Guerra Civil. Não, a Guerra Civil é bem adaptada. Foi resumida, mas teve. Tem, lógico que tem. A discussão filosófica, entre aspas, é a mesma. É, mas é só isso. Vai ter. Nem isso. Vai ter o Wolverine velho, pronto. É a única referência que vai ter dessa revista. E o nome? Não, pode ser uma vingança. O nome é só Logan, só. Nem pode... o Old tem. Só Logan. Que a HQ que você falou é vingança. Quem falou Old Man Logan foi o Hugh Jackman, ele falou isso na Comic Con. Ele falou sobre o novo filme do Wolverine, só vou falar isso, Old Man Logan. Ah, então aí os galera, vai ser foda, vai ser o Old Man Logan. É um filho da puta o Hugh Jackman também, né? De botar essa expectativa falsa na galera. Não, assim, não, o Barata sabe o discurso do ator. Não, isso aí é pra respeitar os fãs. É exatamente o filme que eu sempre quis fazer do personagem. E por aí tem vai. Tem que chegar um maluco lá na Comic Con e falar assim, desde quando a Fox respeita algum personagem, filho da puta? Cara, fizeram isso uma vez com o Rob Liefeld, se isso é tua história. Não. O Rob Liefeld, pra quem não... Digita Rob Liefeld Capitão América e vai em Google Imagens, você vai ver o que é. Ou bota Capitão América também, que você vai achar direto essa. O cara, ele desenha, ele não tem noção nenhuma de proporção, cara. Ele dando. Falando uma palestra, né, na Comic Con, chegaram na mesa acho, dele. Tão ruim. Chegaram na mesa dele barata. Botaram um livro assim sobre como. Com relação a. Anatomia. Anatomia. Deram um livro de anatomia pra ele. Essa história eu sei. Ah, mas tem caraca, muito desenhista pior da... que ele, cara. Não, muito, aquele cara que desenha o Superman lá do, dessa liga aí nova, o bicho, o Superman é igual um parafuso também, o bicho é igual um prego, assim, peitão e as perninhas fininhas. Esse cara que morreu e agora que desenhava o Justiceiro e o Sandman, ou o Constantino, sei lá, o cara é muito ruim, maluco. Não sei o que o pessoal tá fazendo esse alvoroço todo, né? Não, mas dele eu te falo uma coisa, o desenho dele no Preacher é muito acima das outras que ele não faz. Não é, não. É igualzinho do Justiceiro. Não, não. É igualzinho. Não. É porque você gosta, porque você gosta do Preacher, sei lá, aí tá pagando pau, mas é igual. Mas como o senhor também não tem Preacher, ele não leu, eu acho que você não tem o gabarito necessário para opinar sobre o assunto. Mas eu vi as ilustrações. Tá, gente, cara, e o trailer, gente? E o trailer? Voltando ao trailer. Horrível. Tchau, gente. Tô saindo. Toma banho, barato. Mas eu acho assim, é certo não criar uma expectativa, né, cara? Não tenho nenhuma. Isso aí é certo. Mas, cara... Eu vou ver quando sair, só foi em música do DVD. Johnny Cash, cara. Não tem como você não criar expectativa, cara. É sempre ruim, cara, você criar uma expectativa em qualquer coisa, né? Porque nunca vai ser tão bom quanto você quer. E ele gera a expectativa errada nos trailers de propósito, cara. Eles dão a entender uma história no trailer pra no filme não ter nada a ver. Não, eu não acredito que vai ser tão ruim, porque eles estão fazendo muito esforço pra acertar, mas o... É o último cara... filme do Hugh Jackman com o Wolverine e do... Qual é o nome do ator que faz o Xavier mesmo, velho? Patrick Stewart, né? Então, vai ser a última vez. Vai ser a última vez que eles vão fazer o papel de personagem. E vai ser a primeira que eles não vão precisar botar efeito especial no Patrick Stewart também. Eu acho que se botasse uma história de vingança, né, cara? Vai ficar. Cara, a parada é redenção, né, cara? Dá a ideia de redenção. A música do Johnny Cash é redenção, cara. Mas não vai, cara. A paradinha vai ser assim: vamos libertar X-23 da arma X. É isso aí que é a história. Não, e não eles estão tentando acertar no Wolverine, cara, desde o primeiro filme, cara, não acerta, cara. Não acerta. Começou errado, continuou errado e vai acabar mais cagado ainda que gerando essa expectativa no povo. Cara, espero que eu queime a língua e seja bom. Não, mas a cena dele na mansão, no X-Men 2, foi legal. Nos X-Men, mas falando nos filmes do Wolverine... Cara, que decepção, velho. Tirando a ceninha de luta lá que teve nesse filme do Imortal, o filme, cara, é um saco, cara. Eu dormi naquele filme. Cara, mas você reparou uma coisa? Filme. Você viu a versão estendida ou a versão... Vi. Eu perdi tempo vendo a normal e vendo a estendida, cara. Como é que você me explica, cara, que aquela cena dos ninjas, eles cortaram mas metade é a única, na versão estendida? Mas é a única coisa que cortaram tem cortaram melhor. Filme, maneiro. Mas como é que você me explica que a melhor cena do filme, eles praticamente cortaram metade no cinema? Eu quero que vocês me expliquem por que a garra dele piora a cada filme, assim, um efeito especial. Eles não conseguem fazer... Verba. Investimento. Tem ação. Você pode pegar o filme dos X-Men e pegar o filme do Wolverine, cara. A garra do bicho parece que é de borracha. Não, mas teve aquela agora cena que você falou isso, acho que eu vou até rever o filme pra ver isso. Pode olhar, cara. É muito ruim a garra dele. É artificial pra caralho. Você vê que é um efeito especial a parada. Nem desse eu acho que quis fazer uma luva mesmo, assim, pro cara ter a garra na mão, porra, pra ficar aquele efeito prático mais maneiro. X-Men 2, que eles vão pra casa do Homem de Gelo, do Bob. É, isso. Que o X-Men, que o Wolverine parece que não tem sentido aguçado nenhum. O gatinho chega não, por trás dele, ele não sabe. A garra pro gatinho. O gatinho vai lá e lambe a garra dele. A garra dele chega pra lançar. Pois é, cara, mais muito ou menos ruim. Isso aí. E no 3 também, no X-Men 3, o Wolverine tá na selva, todo mundo cerca o cara. O cara na selva, maluco. Era pra ninguém chegar perto dele, assim. Ele sentir cheiro a 200 km de distância. Aí ele vai e ele lembra, né, barata? Não, pera aí, eu sou o Wolverine, cara. Aí toma um tirinho na cabeça de adamantium. É. Nossa, é muito ruim isso aí, cara. Tomar banho. É, e é raro muito. Essa do 2 aí também, que eles vão pra casa do Homem de Gelo lá, e chega lá e ninguém fala com ele, é uma merda essa cena. A música do Johnny Cash não é suficiente pra dar crédito esse trailer não, do Dinho. Essa aí nem o Dudinho pegou, hein. Dudinho deixou passar um aí, ó. Aquela menininha de 5 anos, lutando, tá querendo fazer igual aquela... Daquele de verde, que é Kick-Ass. Estão querendo fazer Night Girl. Vamos ver o que, tá que vai dar. Deixa eu explicar a minha aqui, que me deu nervoso, que ninguém pegou aqui. Ah. Que eu falei que eles vão pra casa do Homem de Gelo e ninguém fala com ele lá. Porque deram gelo nele, puto do coro. Barata. Eu ia pedir pra você Barato, faz uma piada boa agora pra gente encerrar aqui. Cara, não, Bruno, eu acho que então vou fazer uma boa aqui, então, pra encerrar. No final da Old Man Logan fica o Wolverine e o filho do Hulk lá, né? Aí quando esse filho do Hulk tiver filho, ele vai ser o Wolverine da parada. E aqui é Bruno Barata e essa história é Old But Gold. Bunda de ouro, que isso, cara? Deixa eu te falar. Aqui eu queria falar mesmo pra pegada de todo mundo aí, que eu nunca vi um trailer que não mostra porra nenhuma ser tão falado assim. Filma então essa merda, cara. Eu também. Fala isso, velho. Então tá, vou repetir aqui. Esse pornografia que você falou não vai dar certo. Aqui é Bruno Barata, eu nunca vi um filme tão. Ih, deixa eu voltar tudo. Eita! Aqui é Bruno Barata, eu nunca vi um trailer que não mostra nada ser tão falado e comentado hoje do Wolverine. Verdade. Eu acho que o Bunda de Ouro foi melhor. Escolhe na hora aí, já deixei duas. Rapaz, começa a fazer extra. Começa a fazer extra ou erro no final do programa, você inclui isso. Mesmo. Não emenda não, que fica pior.